Cláudio agora, ele gosta de dormir em cima do armário da cozinha. Só que para ele chegar até lá, ele tem que escalar a geladeira, ou seja, jogar todos os nossos ímãs no chão e aí Ele ficar lá pode em pela cima. pia? Não, é muito baixo. E aí ele fica lá em cima e a gente só fica aqui embaixo gritando igual uma maluca, a gente desistiu, né? Porque a gente grita, ele não desce. E aí quando ele desce, ele joga tudo no chão de novo e a gente desistiu, não botou nada mais na geladeira, enfim, deixou ele ser feliz com a Nintendo. E Lorca dorme o dia inteiro e à noite ele quer ficar correndo pelas cadeiras da mesa que finalmente compramos, porque a gente tem que trabalhar. Trabalhar na cama é uma merda. Então a gente tá trabalhando na mesa e os gatos ficam o tempo todo querendo dormir entre os computadores. Uma aventura. Computador atrai gato. Sim. E dois, então, juntos, assim, eles querem ficar no meiozinho, que é quentinho. Aí, só que os dois querem ficar. É uma delícia. É muita paz pra trabalhar mesmo. Só faltando Solange aí, né? Porra! Solange tá lá na quarentena sozinha, coitado. Tá lá isolada, exausta. Mas o Solange já vivia exausta da vida, né? Então, Sim. tá do jeito que ela quer. Sozinha, na dela. Faz xixi onde ela quer. Come na hora que ela quer. O Tudo jeito que pediu a Deus, né? isso. Isso aí. Eu acho que no final das contas, quando a gente acabar a quarentena, a Solange vai se mudar. Vai falar, não quero mais companhia, vou ficar sozinha. Ó, já são... Então, vamos começar? Pera aí, são 2h40, tem 20 minutos. Tudo pode. A gente já sabe, vai ter uma surpresa, gente. Vai ter uma surpresa no podcast pra vocês aí. Vamos começar, gente. Vamos começar, para de enrolar. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Então, gente, voltamos. Quem é vivo sempre aparece, ou não. Estamos aqui com mais um podcast, que, né, vocês notaram que agora é quinzenal. Que quanto mais à toa a gente fica, na verdade, mais trabalho a gente tem, e aí não tá dando tempo. Então, é o que tá tendo. Estamos aqui gravando num domingo, e daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa, porque o dia de domingo é dia de uma coisa muito especial, né, que vai abalar o coração de vocês. Não, e não é qualquer domingo. É domingo de Ramos. Domingo de Páscoa. Que? Olha o ovo. Aí o que acontece? Então, voltamos. Vamos falar de novo de filme de terror, porque a gente prometeu. Sim, eu e Léo, só por isso. Sim, não é porque... Não é nem porque a gente vê um milhão de filmes de terror no mês. E a gente precisa pôr isso pra fora, né? De algum jeito, né? Do sistema, né, como o pessoal gosta de falar. E então hoje nós vamos falar daquela promessa que o terror, né, às vezes vem de dia. O mal não espera a noite, né? Não, coronavírus, que não, Midsommar e Hereditário serão nossa venda casada de hoje. E no final não acredito. Vai ter um filme, né, aquele filme, um bônus que pode ser bom, porque, né? Que quebra a roda, né? Sim, ficou no último momento. Essa é uma grande homenagem, na verdade, a Ari Aster, esse diretor transgressor maravilhoso, Cônico. Que não consegue fazer um filme que eu goste. Parabéns, Ari Aster. Fica aí a homenagem. Mas será que ele tá tentando? Olha, Jovem, deveria, porque, né, o nível você de influência é o público, que eu tenho... Exatamente. Sim. Eu acho que, sei lá, eu posso construir ou destruir um filme. Se ele não tá se importando comigo, ele deveria repensar a carreira dele. Tá, então, Ari Aster, como a gente já falou, que é o, como dizer aí, o novo Jordan Peele, o quê? Jordan Branco, o quê? Ele tá conseguindo fazer uma coisa que Oz Perkins, né, não conseguiu, que foi fazer todos os filmes dele serem uma bosta pra mim. Que pelo menos fevereiro eu gostei, que todos os outros são horríveis. Não, e detalhe, fevereiro ninguém gostou, só a gente que gostou, então, mas pelo menos a gente gostou. Pois é. Porque tem um cara muito famoso lá fora, o tal de Chris Stuckerman, que faz uns vídeos no YouTube, que ele também gostou de Fevereiro e odiou todos os outros. Então, a gente Olha, Erika, eu diria que assim como Jordan Peele em Us, Ari pode fazer qualquer merda que ele quiser, que vai ter os pedantes dizendo: esse filme causa muita reflexão, meu. Sim, exatamente. O importante hoje é isso, né? É você fazer aquele choque que não existe e fingir caralho, e as pessoas compram. Né? O Poço tá aí na Netflix pra provar que qualquer merda hoje em dia, seja uma analogia rasa, se torne algo extremamente profundo. Porque saudades comer resto da mesa em 2 minutos. Me lembrou muito Supermax, mas assim... Acho Supermax melhor, desculpa. Eu também acho, por isso que eu falei que lembrou suavemente. Eu não tenho a mesma classe, acho que Supermax tinha que entrar na Netflix. Gente, vamos começar pela ordem. Eu comparei Jordan Peele com Ariadna, porque o Jordan Peele também tá devendo, né? Só que o primeiro filme dele, pelo menos, fez sentido e foi bom, real. Sim. Eu não achei isso tudo, mas foi bom, né? Agora, Hereditário. Como assim? Toca a música de Hereditário, editor? Não tem. Então, Hereditário, vou dar aqui um abrangente, porque... Ih, não sei o que eu falei, eu abrangi, eu abri a roda e larguei C. Vou aqui fazer uma sinopzinha, porque tem dois problemas aqui nesse podcast, que é Léo e Amanda. Uma não lembra. E o outro se cagou, não conseguiu terminar e falou pra mim que, na verdade, tinha dormido. Mentira. Nunca falei que dormi. Você falou que fez o Chico Xavier, baixou a cabeça e dormiu. Não, eu falei que eu não tava dando conta do medo, do terror. Olha, eu vou te falar que eu dormi, não me arrependo, mas eu fiquei bastante revoltada com o final, mesmo não tendo visto todo o contexto da parada. Então, não levem a minha opinião em consideração, ou levem. Então, nós temos três opiniões muito gabaritadas, que é uma pessoa que viu e ficou puta, uma pessoa que dormiu e ficou puta, e uma que viu o início, que se cagou e não sabe se vai ficar puta ou não no final. Mas, Hereditário começa assim. É a história de uma família muito pacata, muito belíssima, de Toni Collette. Unida e ouriçada, né? Tradicional brasileiro. Sim. E Gabriel Byrne, que sempre faz papel de capeta nos filmes do pai. Garoto, então, respeito o maior terapeuta da TV. Então, são dois atores que já são muito possuídos por conta, né? Então, a gente tem a história desse casal. E a Ari Aster tem uma mania muito feia de usar pessoas que têm deficiências físicas para serem ponto, sei lá, para ele exibir. Como se fosse meio freak show, assim, nos filmes dele. Ele tem essa tendência que eu acho péssima, mas as pessoas acham incrível. E aí tem uma menina que tem uma certa estranheza, que ela gera uma série de estranhezas, assim, mas ela não tem algo ali nela que não está muito assim, de acordo com a fisicalidade, assim, nós estamos acostumados. Mas não é o problema é como usam ela na história. Mas você achou? Eu achei, será? Será? Problemático? A garota que é esquisita ser... Vou falar daqui a pouco. E aí tem o irmão merda. Ponto. É isso. Que o irmão indiano merda. Porque o garoto tem nada a ver com a família. Aquele garoto indiano. Eu acho que ele é adotado. Esse menino fez o quê mesmo? Outra não, ele coisa um que eu vi. Community. Ele parece um cara de... Não, mas ele fez alguma outra coisa, acho que na TV. Não lembro. Tá bom. Aí, tu não tá lembrando nem desse filme, tu vai lembrar o que ele fez? Não, mas eu lembro desse menino. Bom. E aí tem esse rapaz indiano aí, que é o filho da Toni Collette mais velha. E aí nós temos a história dessa família muito unida, muito oriçada, que tem a vovó que... Piedade. Isso. Vovó bondade. Sim. Vovó bondade. Que vai morar sozinha porque Toni Collette não fala com a mãe, porque a mãe tinha uma mania muito feia de tentar encher o saco do irmão de Toni, que acabou se matando, né? E aí tem todo esse plot da hereditariedade. Acho que isso remete, Érica, ao Lights Out, né? Então, e aí o que acontece? Não, só na questão da filha que era enchida o saco um indiano e tal, e aí depois o menino também. Então, né? As pessoas passam por probleminha de família. Sim. E aliás, ele cria isso com o nome Hereditário, de ser assim: é uma loucura hereditária, porque ela tem um pai, parece também, sei lá, ficou maluco. A mãe fala que conversa com demônio, sei lá. e o filho, o irmão dela se matou, e a Toni Collette é uma mulher que faz mini casinhas, maquetes, mockups, coisas desse tipo, e ela é meio esquisita. E ela tem um grupo de autoajuda de gente que não fala com a mãe, aparentemente. E aí... Gente... É, porque aparece lá no grupo de autoajuda, eu não sei o que ela tá fazendo lá. Ah, é porque a mãe morreu. A mãe morre logo no início. E aí ela fica assim, caguei, porque eu não gostava dela mesmo. Mas ela vai pra esse grupinho de autoajuda e ela fala, caguei, não gostava dela mesmo. E fica toda essa história e tal. E aí vamos andando na história dessa família. E, Amanda, você lembra que aparece uma tia vizinha, uma vulsa no grupo de autoajuda? Não, menina, não lembrava nem que tinha um grupo de autoajuda. Tô aqui com... Que tem a mulher que oferece um bolo pra Toni, que conheceu a mãe de Toni. Porque tem o enterro da mãe de Toni, né? Que é assim, é numa igreja e aparece um monte de gente estranha. Uns motoqueiros. Uma mãe de Toni influencer, né? Muito. Uma pessoa do povo. Umas pessoas cabeça raspada, uma pessoa esquisita. Assim, meio estranho, um monte de véio que parece que vai ficar pelado a qualquer momento. Meu Deus. Por essa informação. Aí, Toni fica assim, que porra é essa que tá acontecendo aqui, né? Mas tudo bem. Só que mamãe depois... tinha uns amigos, né? É, esquisito. Esse bingo de mamãe era muito estranho. Muito louco. Né? Que igreja é essa que mamãe frequentava? E aí, depois disso, Toni começa a ter problemas em casa, porque seu filho mais velho começa a ter umas assombrações da avó. Uhum. E Toni... Quem nunca, né, gente? Né, começa a ver a avó, tipo Mike Myers, ele tá estudando, aí ele olha pela janela assim, a vovó tá no jardim. Pensando bem, esse menino poderia ter sido substituído por um gato nesse filme. que ficasse vendo o espírito da avó, assim, então. Né? Podia. Acho que isso é melhor, né? Só que não poderia porque eles precisavam de um espírito, um corpo de homem, né, Nen? Ah, verdade. Porque a história é a seguinte, na verdade, gente. O filme quer vender essa coisa de é sobrenatural ou é algo da mente das pessoas? Hereditariedade da loucura. E até é incrível, porque ele sabe fazer suspense, Léo não se cagou à toa, realmente o filme dá medo. E você ficar nessa dúvida de as pessoas são loucas ou tem um espírito influenciando elas, é uma parada muito maneira, muito diferente na história do cinema, não. Mas ele soube fazer muito bem. Até aí eu tava gostando do filme. Até eu dormir. Sim, e aí fica o Gabriel Bani, que é sempre aquele cara, o marido, que fala assim, ah, não é nada disso, gente, deixa pra lá, abafa, não é nada, não é nada. Só que Toni começa a ser influenciada por essa menina do AA, que na verdade é uma véia do AA, que é tipo a véia do bebê de Rosemary, que fica andando atrás de Toni, falando assim, sua mãe era boa, Toni. Você quer falar com mamãe? Vamos lá fazer uma mesa redonda. Mesa branca. Mesa redonda, pai. É futebol que a avó é. E aí ela fica perturbando o Toni com várias coisas, não sei o que. Ela fala, não ligo pra mamãe não, foda-se mamãe. Só que no meio da história toda, tem um rolê que é o mais bizarro de todos, que é assim. O filho de Toni é esquisitinho, né? O menino de ano. E ele vai pra uma festinha de adolescentes, né? Então você já sabe o que é o quê? Droga, putaria. E Toni vira pra ele e fala assim, leve sua irmãzinha com você. Quê? Ai, gente, eu passei por esse plot na minha vida real. Porque o meu irmão é 15 anos mais velho que eu, né? E aí minha mãe, com medo de meu irmão ficar no meio de drogas, sexo e rock and roll, me mandava com 5 anos para as festas do meu irmão, que tinha 20 anos. E era muito legal pra mim, só que não. Não, e mesmo que tivesse sexo, drogas e rock and roll, você só ia assistir, é só essa a diferença. Sim, ninguém ia deixar de fazer nada porque eu tava ali. Foda-se, tranca essa criança no quarto. Exato. Bota ela no banheirinho da empregada. E aí, o que acontece? Esse menino, né, depois de muitas coisas estranhas estarem acontecendo, Toni começar a ter um xilique, porque esse menino tá muito puta revolto, muito revoltado, batendo pezinho, não sei o quê, torcendo o beicinho. Aí ele manda a garota lá. E aí, o que acontece? A festa é mó loucura e tal, mó zoeira, tatatã. E, por incrível que pareça, a menina come bolo com maconha. Léo. Ah, a gente. Come bolo com maconha na festa, Léo. Quem nunca, né? Só que a garota não tem problema com isso. O problema é que o bolo de maconha era com nozes. Puta, e a menina tem alergia a nozes, Léo. E aí a garganta da menina fecha. E aí o garoto tem que sair correndo com o carro pra levar a menina pro hospital. E a menina está sem ar. E ela mete a cabecinha pro lado de fora da janela tipo, metade do corpo, e vê um poste com uma marca satânica e arranca a cabeça da garota. Que barra! Tudo por causa de nozes. Né? E aí, guarde isso, o poste é a marca satânica. E aí, a cabeça da menina fica na estrada, e o garoto fica assim, tem um corpo no carro, ele volta pra casa, desliga o carro, deita na cama e espera. E aí, Toni Collette vai lá ver o carro e tem o corpo da filha lá. Cadê a cabeça da criança? Cadê o resto? E aí ela entrou no quarto e falou assim: onde você largou a cabeça, sua irmã? Porra. Fez não. Ia ser bem melhor. E aí, eu achei um ponto de virada sensacional. E aí a gente só ouve Toni Collette gritando. E, Léo, dá muito nervoso, muita agonia. Ela gritando. E você imagina assim, caralho, imagina o desespero e tal. Porque a Toni Collette está incrível nesse filme. Uhum, possuída mesmo, né? Ela de verdade. Não foi pro Oscar porque era filme de terror. E terror não concorre a porra nenhuma. Vite Lupita, né? Que o filme é uma merda, mas Lupita tá muito bem. Agora, cara, ela tá muito bem, porque ela... Você acredita nela? Em momento nenhum eu acreditei que ela tava louca. As pessoas falam assim, ai, é porque ela tava louca, ela era louca, ela podia estar louca, não sei o quê. Em momento nenhum eu achei que ela tava louca. Eu achei o tempo todo que era uma parada sobrenatural, mas assim... De Almeida, né? Mas não era uma coisa na cara. Tipo assim, ela tava tentando evitar, tipo, ela tinha uma memória do que aconteceu, porque o rolê todo é... que o irmão dela se matou porque a mãe dela queria um corpo masculino para botar um demônio lá da seita dela. E aí o irmão dela saudável, né, gente? Aí o irmão dela se matou por causa disso. E aí, nisso, a mãe começou a tentar encher o saco da Toni Collette. A Toni Collette, como já tinha sentido esse rolê, ela foi e se afastou da mãe. Só que deixou, como ela ficou com pena da mãe, ela deixou a filha mais nova, Charlie, Léo, ficar com a vovó. E aí a menina anda vestida de menino e é toda ambígua, assim, esquisita. Você não consegue definir a criança. Com o cabelo todo desgrenhado, come passarinho, cabeça de passarinho. Ai, tudo bem. Tudo bem. Tô nutrida, né? Gente, olha que família. Que exemplo, que lá. E aí ela tem essa coisa, né, de ter um nome masculino e um apelido masculino e se vestir de menino. E aí a gente vai descobrir... que ela é trans. Quê? Garoto. A gente vai descobrir que, na verdade, ela é um hospedeiro temporário do demônio que vovó queria pôr, né? Como não tinha o corpo masculino, porque não tinha acesso ao neto. Aí agora... Mas peraí. Pergunta. O filho dela não se matou pra poder o demônio que possui vários corpos masculinos? Ou são vários demônios? Já falei. O filho dela já morreu lá atrás. Então, porque ela precisava de um corpo. Não. Aí ele se matou pra... no hospedeiro. Ah, não é um corpo, tá. Ela precisava de uma pessoa viva. Precisava daquele filme, A Hospedeira. Entendi. Entendi. O garoto se matou pra poder não ter como botar nada no corpo dele. Antes morto do que possuir. Isso aí. Até porque parece que a pessoa vira meio caronista do capeta, né? A pessoa fica um pouco, fica lá e o demônio dirigindo. Não, eu reparei no lance já do menino, a menina ter a cabeça arrancada na porra do poste e o menino voltar pra casa dormir. Aí eu já percebi que é meio... tá meio pegando uma carona, a morte de pé de carona. Sim. E o melhor de tudo, como é que esse demônio passa? Você tem que arrancar a cabeça da pessoa pro demônio sair. Porra. Olha que coincidência, por isso que o poste é a marca do demônio. Gente, aí é que começa a putaria desse filme. Como é que o pessoal do culto sabia exatamente que a garota ia comer um bolo de maconha, mas maconha não ia fazer mal a ela, ia ser a nós, e aí ela ia botar a cabeça no quilômetro 437 pra fora, no poste que tinha a marca da seita, e perder a cabeça ali. Sabe como eu resolvo esse plot? A menina na festa, e aí ela ouviu uma vozinha assim, come aquele bolinho ali, maneiro, bolinho bom, isso, aí tipo, pega aquele mamão assim, bolinho, aí pronto, aí tipo, vozes na cabeça dela influenciando, o poste é o caminho do hospital, ó. Não, mas no exato poste que ela perdeu. Não, mas aí o demônio esperto ia fazer o quê? Marcar todos os postes. Porra. Ok, né? Amanda desvendou o demônio. Não, isso é o que eu faria, tá? Pra cobrir esses furos aí. E aí, o que acontece? A gente descobre que o demônio já estava no corpo de Charlie. dessa menina ambígua. Porque é sempre assim, se você é estranho no filme do Ari Aster, você tem alguma coisa possuída pelo demônio. É, gente, não finge caralho que é outra coisa, porque não é, no final vai ser demônio. E aí o que acontece? Seguimos com a história, o menino começa a bater a cabeça na parede, na mesa da escola, igual um maluco, daqui a pouco sai correndo. Aí todo mundo começa a achar que ele tá maluco, que é a hereditariedade da loucura da família. O pai começa a achar que a mãe tá maluca, e a mãe tá falando que é a avó que tá querendo pegar o garoto, e ninguém acredita. E aí, faltando 30... O filme deve ter, sei lá, 2 horas e 10. Aí quando tá faltando 30 minutos, vira uma loucuragem de demônio, de Toni Collette subindo de costas pelas paredes e trepando por dentro da casa, e o Gabriel Byrne pegando fogo, e aí daqui a pouco Toni Collette arranca a própria cabeça com um serrote. Gente! E aí daqui a pouco... E sobrevive? Não, mas possuída. E aí o que acontece? O garoto foge, sai correndo, vai pra casinha na árvore. Quando ele chega na casinha da árvore, tá todos os velhos pelados com os pigolins embarançando. A cabeça da menina que tava cheia de formiga no meio da rua, tá agora num toco, tipo num espantalho. E aí ele descobre que ele foi pego, ele tá possuído. E vovó, a cabeça de vovó, a cabeça de Toni Collette, a cabeça do caralho, 3 cabeças lá no chão. E o demônio comeu o corpo dele. E agora ele tá sorrindo. Por quê? Porque agora ele é o demônio e acaba o filme. A Ari deve ser uma pessoa muito aterrorizada pela nudez, né? Porque ele tá sempre botando o povo pela... Opa! Velho. Olha aí. Aproveitando esse momento... Divino. Opa, não é só isso. Calma, Amanda, que é completo. O rajadão aí. É, as pessoas serem abençoadas online. Olha. Não precisem sair de casa para serem abençoados. Sim. Manter a quarentena. O que essa igreja do lado da Amanda não está fazendo. Tem muitas coisas. São só 30 minutos, gente. Calma aí, já vai passar. Agora mudou a música? Não, toda vez você pergunta isso. É a mesma música, desde 1989, que foi quando essa igreja foi construída. Ai, Senhor, não dá paciência. Rajadão. E é isso, né, gente? A gente, nesse momento... Vamos pegar um copo d'água? Vamos botar... É, vamos... É um momento de reflexão agora. Pra você colocar os seus dedos polegares no peito. Arrancarem suas cabeças. Por que vocês não pegam o álcool gel 70 agora? Do lado da TV? Quê? Não tem mais como pôr o copo do lado da TV, né? Porque a TV agora é slim, né? Como é que faz? Coloca na mesinha na frente. Tá bom. Já dá pra ser meio abençoado. Aê! Sim. Depois do rajadão, né? Peraí, deixa eu falar sobre os velhos. Eu acho que esse menino, ele tem Ariasta, ele tem um problema. Ele é velhofóbico. Porque assim, ele não coloca só os velhos. Os velhos tem que estar assim. Cara, com o pé na cova, tá ligado? É uns velhos bem velhos, bem pelancudo, bem escroto, pra te agredir mesmo, sabe? E completamente essa cena dos velhos pelados é completamente desnecessária. Eles podiam estar vestidos fazendo o culto das 3 cabeças tranquilamente. E é ótimo, Léo, quando o menino fica possuído, porque é a mesma cara. Eu vi assim, dos tempos, que foi maravilhoso com tudo. Nossa... Que é do Shyamalan com a incrível Zooey Deschanel e o estonteante Mark Wahlberg. Olha que elenco, hein? Eu vi no cinema esse filme, que ódio. Tá, que pariu, Amanda. Não fala isso não, cara. Caramba. Olha, eu vi até o fim porque eu não tava acreditando. Eu juro, pra minha cabeça era tipo Tropas Estelares. Não, é tipo Coronavírus. É escroto demais esse filme. Não, era tipo assim, ele quis fazer um filme tipo Tropas Estelares, porque o livro é mó reacinha. Só que o cara, quando fez o filme, o cara do Robocop, esqueci o nome dele, ele fez uma versão escrota. Tipo assim, mostrando como ah lá, os jovens são idiotas, como são manipulados, como o governo é podre, como guerras são inventadas com base em mentiras. E as pessoas falando, eu amo a guerra, não sei o que, sabe? Mostrando assim, como... Eles são escrotos, mas não era assim ele apoiando a escrotidão, era ele mostrando como uma situação escrota. E o Fim dos Tempos, pra mim, foi uma tentativa frustrada do Shyamalan fazer a mesma coisa. Porque, cara, não é possível. A Zooey Deschanel é ruim. O Mark Wahlberg é ruim. Mas, assim, o Mark Wahlberg, ele chega toda hora assim... Calma, calma, por favor. Ai, cantando? Não, ele está falando porque ele é um cientista. E ele fica falando com uma sambambéia de plástico. É tipo a menina do BBB lendo mais devagar, porque o Boninho mandou... Sim, mas só que ele falando mal. Aí ele quer mostrar que é inteligente, ele fala pausadamente, mas é estranho demais. Aí eu acho que ele tentou fazer isso, porque o Tropas Estelares tem Casper Van Dier, Denise Richards, tipo assim, o supra-sumo da ruindade, né? Só tem dois atores bons, que é o Neil Patrick Harris e a menina que fez Birds of Prey lá, que depois fez Jogos Mortais lá. Pô, olha a noção de atores bons. Né? Não, porque esses dois... O personagem... Perto do resto, né? Sim. Os personagens deles têm alguma coerência. Os outros são muito assim... Ah, eu vou pra guerra, que legal, ah, não sei o quê. Sabe, você vê que são pessoas alienadas e são só corpinhos bonitos. Corpos bonitos, assim, sabe? E ele não... E eu fiquei chocada. Eu achei que o Fim dos Tempos ia dar a volta. E não dá a volta em momento nenhum. Poxa. Porque é muito estressante. É horrível, Léo. É uma sensação que vai te dando agonia. Cara, eu sou uma pessoa que eu não gosto de Tropas Estelares. Acho filme uma bosta. Mas o Fim dos Tempos é tipo... Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Não. Eu saí de cinema com ódio. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Mandy é melhor. Que... Não, qualquer... Cara, porque eu acho que foi isso. Ele tentou fazer uma crítica social com base nessa coisa de serem pessoas canastronas, fazendo canastronice bem cafonas, bem boçal, pra gente falar assim, porra, como a gente é caricato, né? E isso podia ser real. Mas não, ele não conseguiu alcançar, sabe? Ele não conseguiu. E o... Nem lembro o que eu tava falando, mas o Ari Aster, meu Deus do céu, ele tem um problema com pessoas que têm deficiência e problema com idosos. Ele sempre quer colocar em situações escrotas. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que desses dois filmes que a gente vai falar, né? O Hereditário e o Outro Maravilhoso, as premissas são muito boas. Ele consegue fazer montar uma sinopse que te chame a atenção pra você ver o filme. E até certo ponto, ele consegue construir algo legal. Só que aí depois ele vem cagando numa velocidade que você fala assim, gente, não é possível. Não é possível que o filme que estava interessante de repente virou essa bosta nota 9. Porque o Hereditário, o final, pelo menos, né, que foi a parte que eu vi e fiquei revoltada, eu realmente estava esperando que a gente ficasse no final... com o julgamento, se era psicológico ou se era demônio. Sim, até a Toni Collette subindo na parede, cortando a própria cabeça, aquilo ali podia ser a cabeça do garoto. Porque sim. Como é que você vai acreditar que uma pessoa tá... Cara, o filme tava normal, de boa. De repente tem gente pegando fogo e a mulher subindo de costas pela parede, cortando a própria cabeça. Você fica assim, caralho, isso pode ser loucura do moleque. Podia ter. Sabe uma história? Indo pra casinha e a casinha acendendo. Fim. E você não isso. Sabe se ele ficou louco ou se realmente tinha alguma parada lá, sabe? Sabe uma história que faz isso muito bem, mas o final é muito mais satisfatório do que esse? É Coraline. Coraline, ele também, você fica na dúvida se ela tá realmente vivendo, a menina tá vivendo essa história de um mundo paralelo que ela descobre dentro da casa dela, ou se é só uma frustração que ela tem mesmo com os próprios pais e ela monta tudo aquilo na cabeça dela, entendeu? No final, é uma história sobrenatural, mas assim, essa transição da frustração para o que ela descobre e depois da redenção até dos pais dela... É muito bem montado. Então, assim, não fica aquela frustração. Se você encarar com uma parada da cabeça dela, você também pode aceitar. Isso, você consegue fazer essa analogia porque ela encaixa perfeitamente com a situação da menina e o que ela passa. Então, assim, fica rico, sabe, o negócio, porque expande um pouco, sai um pouco da caixinha. Isso aí não, simplesmente colocou uma dúvida na nossa cabeça que durou... O nome do filme é Hereditário, viado. É, pra não ser... Hereditariedade. Exatamente. É Hereditário, demônio não é Hereditário não, porra. Caralho, nunca vi demônio que passa de geração em geração. Ah, às vezes tem no testamento, né? Você fica com o meu demônio. Poxa, aí, ó, tá vendo? Uma outra coisa que salvaria o filme. De repente saiu um papel voando assim, era o testamento. Pã, grudava na tela assim. Você fica com o meu demônio pra sempre. Cara, é foda, porque eu odeio criar expectativa, alguma coisa assim, bem montadinha para um filme, e chegar no final, tipo, ser nada daquilo que o filme se propôs. Eu acho que, cara, é muito. É vender uma coisa errada. Não, pra mim, ele se propôs a ser essa merda mesmo, que foi o que ele quis fazer. Não é assim, tipo, eu errei a proposta. Não, eu queria fazer esse lixo mesmo, esse final. Sim, merda, mas não coloque claro. O nome do filme de Hereditário pra eu ir pensando que é algo hereditário, que não é. Podia se chamar O Capetão Apronta Todas, né? Exato, tipo, sei lá, O Capeta da Minha Avó, sabe? Qualquer coisa desse tipo, que eu já ia ter essa expectativa do tipo assim, cara, a avó tem um culto satânico, e aí vamos entender como que isso passa de geração em geração, entendeu? Como mas que isso aí, passa pra família pra baixo? Mas aí é outra covardia dele. Ele faz o quê? A partir do momento que ele deixa o filme dúbio até, sei lá, 80% do filme, quase. Porque assim, por mais que na metade do filme comece a ficar bem uma parada de demônio, mas assim, pode ser, pode ser, pode ser, nunca é. Assim, claramente. Pode ser um ou outro. Mas em 80%, faltando 20% pro final, aí sim, vira que é uma parada que só pode ser demoníaca ou algo perto disso. Ou a pessoa tá pirando muito foda. E, então, ele fazendo isso de deixar em dúvida, como a gente fica vendo pela Toni Collette e depois pelo garoto, a gente não tem... ele não tem obrigação de explicar o culto. Ele não tem obrigação de explicar porra nenhuma. Sim, vira um troço preguiçoso. Então é muito fácil pra ele fazer isso. Porque ele não precisa explicar. Ele só precisa falar que precisa de um corpo de um homem e a dona da seita era a véia. Tudo que a véia fez, até a morte dela, foi programada pra conseguir pegar o espírito do garoto. Então, eu acho que 90% das boas críticas que esse filme recebe é por causa da Toni Collette. Porque não tem outra explicação. Não, ela segura muito o filme. Ela segura muito o filme. E assim, eu acho que... Putz, nossa, pra mim é a melhor atuação da vida da Toni Collette. Olha, eu não vi essa série aí que ela fez com a menina aí, das meninas aí abusada, aí não vi. Mas eu não acho que consiga sobrepor, porque são muitas camadas. Tipo assim, ela consegue passar que ela tá perdendo a cabeça, ela consegue passar que ela tá muito dentro da situação, ela consegue passar que ela tá certa, ela passa muita coisa, assim, cara. Eu achei incrível, incrível, mano. Mas é isso aí. Aí a Arash cagou o final, né? Esse o Arash só cagou o final. Mas aí vem Midsommar, que é o Us. Tem que vir uma cagada maior, né? Pra ser mais memorável. E aí ele me pega uma atriz que não é Toni Collette, que já aí já começa o erro, né? Que é Florence Pugh. Léo, você que é fã dessa menina, Nova Viuvinha. Porra! Você que é Adoráveis Mulheres, foi o seu filme favorito do ano passado. Aham. Uhum. Gente, mas essa menina não é a pior coisa desse filme. Não, porque o filme em si é um cu gigantesco, né, mas... Sujo. Olha. Não, fala, Léo, o que você acha dessa menina? Eu acho ela é muito ruim. Viado, assim, eu nunca não vi nenhum outro trabalho de Florência, não. Eu vejo que as pessoas estão se rasgando aí, mas em Midsommar, ela tem duas expressões, que é a de apatia completa, que é o que eu sinto por todo mundo nesse filme. E a outra é uma que ela entra num banheiro, num negócio e fica assim... É o Nicolas Cage. Tipo, não sai uma lágrima, ela só fica... chorando muito, fazendo careta. Minto, o Nicolas Cage é melhor que ela. Olha. Cara, ela é... Eu acho ela horrível, ela não tem expressão facial. Eu acho ela... Ai, nossa... Eu não... Ai. Então, assim, eu não odiei a menina. Não, não odiei ela, mas vamos continuar com o elenco. Que temos também um maravilhoso que Léo, como seriador, vai endeusar. Tid Sarado. Olha. Tid Sarado. Mas eu vou te falar que Tid é um dos personagens que mais tem sentido no negócio, olha. Sim. Aqui. Porque não, os até, outros. Até ele ficar louco e perder a coerência. Porque, todo, assim, se você parar pra pensar, amor, tirando o Coringa, que tem Jerome Valesca também nesse filme. Não é ele, não, garota. É sim. Que nome Valesca, gente? É o cara do Bandersnatch. É, o cara do Maze Runner, o feiozão. Que faz sempre o escroto, né? Em tudo que ele faz. E aí, é que ele parece o Jerome Valesca. Cara, o cara que faz xixi nos negócios? Isso, faz xixi na árvore e fala, o que eu fiz de errado, meu? Pô, é só um xixi. Mas é o que eu tô falando, tirando esse personagem, a gente ainda tem o outro que é o sueco do intercâmbio. Pelé. Não faz sentido, Pelé. Pelé tem 67 anos e tá fazendo intercâmbio com jovem. Sim. Tudo bem que eles são doutorandos, mas Pelé é muito velho. Mas eu ouvi de uma crítica que Pelé é um nome muito comum na Suécia por causa do Pelé mesmo. Sim, porque eu vi no vídeo também. Na Suécia. É, e então tem muitos suecos chamados Pelé. É tipo aqui, João. É, que... por causa da Copa da Suécia, né? Tem essa lenda também, mas Pelé também é um nome já que já existia. Pelé é um nome que já existia na Suécia. É Jordan Pelé. Isso. E aí, que o nome Jordan Pelé homenageia Pelé, né? Não sei se vocês sabem. Garota, não tira minha informação, é por causa do Pelé, não é que é um nome que já existia. Para de ser louca. Ok. É que eu vi um podcast de pessoas que leram as runas e receberam spoilers do filme. Ah, puta que pariu! Aí sim. Quem leu as runas eu não posso criticar, porque realmente é o auge da falta do que fazer, então olha, fica aí com seu conhecimento. Eu não posso nem criticar, tipo assim, porque caralho, a pessoa tá lendo runa, puta que pariu. Aí. Pô, se fosse na época de quarentena, eu até ia falar, beleza, é muita falta do que fazer mesmo, então beleza, ler as runas. Agora, porra, em pleno Brasil produtivo, em pleno China produtiva, Estados Unidos produtivo, a pessoa tá pausando pra ficar lendo runa de parede. Viado, vai tomar no cu. A pessoa disse que no cinema as runas spoilaram ela. No post do filme as runas spoilaram. Olha, pau no seu cu. Olha, garota, pessoa famosa pode fazer isso, não. É... Então, mas ninguém ouve podcast, eu acho. Talvez. Quem sabe. E aí o que acontece? Tem o namorado escroto. Uhum. Christian. Namorado abusivo, Christian. E temos mais quem? Acabou, né? Ah, então, e tem mesmo... Vou defender o namorado abusivo, já vou falando logo. Não. Mas aí é o que eu ia falar. Tirando o cara do Bandersnatch, que é escroto desde o início... E a gente torce pra ver a morte dele, não vê? Sim! Puta, olha que ódio. Puta que pariu. Eu queria ele tendo a pele arrancada assim na minha frente. Pois é. Ok. Mas tirando esse cara... Todos os outros personagens, incluindo Dani, Florence Pugh, eles não são de todo mal. Eles são pessoas. Entendeu? Ai, nossa, eu achei de todo mal porque eu não dei a mínima pra ninguém. Não, eu não tô falando assim, de empatia. Eu tô falando assim, os personagens, eles não são assim, os demônios. Ai, pô, eles são filho da puta pra caralho. Eles são não. Não, eles são pessoas que são escrotas em certos momentos, porque as pessoas são escrotas. Estamos vivendo aí a época de coronavírus, as pessoas estão sendo mega escrotas por N motivos, entendeu? E fudendo outras pessoas por consequência. Então, assim, não são pessoas mega escrotas de cara. Você acha que todos eles têm uma certa coerência, até o momento que não tem mais. Que aí o Ari Aster fala assim, foda-se, você é o Ari Toledo, ninguém mais vai fazer sentido nessa porra, vai ser a piada do elefante. Aí eu concordo com o Léo. Eu concordo com o Léo, que assim, Josh, pelo menos, eu estava me importando com o trabalho dele, de mestrado, doutorado, sei lá o quê, que ele tava fazendo. Uhum. Porque ele era a única pessoa que tinha um propósito. Na cara dele, né? Exatamente. Ele era o único que tinha um propósito naquela merda toda. Porque Dani... Porque Dani, eu não me importei porque não houve construção de personagem. Dani caiu no meu colo chorando. E aí, tipo, o quê? Que é essa pessoa, gente? Foda-se o que ela tá passando. Não, e todo mundo fala assim, esse filme é muito tenso, muito assustador, você fica ali no limite com os personagens. Eu fico, gente, Dani não dá a mínima. Ela passa o filme inteiro assim, hã? O que tá acontecendo? Não sei. Nossa. Nem pra justificar com drogas muito pesadas, porque pra mim parece que ela tá assim, 100% do tempo completamente drogada. Sim, mas eles estão, né? Sim, mas as outras pessoas não estão igual a ela. Não, ainda tem essa outra muleta de roteiro, que é as drogas, né? Ela tá drogada pelo luto. É, tem essa metáfora que o filme todo é sobre... Porque assim, no final do filme, quando eles estão ultra drogados, chega todo mundo no nível dela, entendeu? Tipo assim, parece que ela tava já quase no ponto da overdose e a galera tava só sendo drogadinha, entendeu? Só assim, né? aquela maconha de leve. E ela, tipo, ultra mega... O LSD do Nicolas Cage. Isso, mas é porque aí juntou a droga do culto e a droga do... Como é que fala? Que Léo falou? A droga do luto. Isso, juntou as duas drogas e não deu ruim. Então, mas aí Midsommar começa com a seguinte história. Dani, essa pessoa que ninguém se importa. Ah. tem um namoradinho chamado Daniel. É, chamado... Christian. Como que é o nome dele? Christian. Eu falei Daniel. A Dani tem Daniel. E assim, o que acontece? Logo no início do filme, o filme é bom, mais ou menos até a cena do avião. Acabou. Que são 10 minutos de filme. Que é assim, o filme começa que Dani está muito preocupada com sua irmã, que deixou uma mensagem muito estranha pra ela no Facebook, sei lá, no e-mail. Já é estranha, a irmã dela está mandando e-mails. É, mas aí ela recebe um e-mail estranho da irmã, com uma mensagem meio dúbia, meio esquisita assim. Vou me matar? Será? Talvez, não sei, quem sabe. E aí ela fica preocupada. Só que Dani não é uma pessoa que fica assim, preocupada. É uma pessoa que fica extremamente preocupada e quer preocupar todo mundo à volta dela, em torno do problema dela. E aí ela está no telefone com uma amiga, que essa amiga eu queria muito, graças a Deus que essa menina não foi, que era a única pessoa sensata do filme. E ela vira e fala assim, Dani, seu namorado é um escroto, você não tá, para de se sentir culpada por estar sobrecarregando ele. Se ele tá com você, ele tem que aturar as coisas boas, as coisas ruins, e não sei o quê. Mas se qualquer coisa, você fala comigo, não precisa falar com ele. Não sei... E a mulher tá tentando acalmar a Dani. Porque Dani tem um problema, acho que, de depressão, ansiedade, por causa desse rolê todo da irmã dela, que já tem essa coisa, essa tendência a suicídio, essa problematização aí da família. Hereditário, né? Hereditário alguém. E Dani, né, essa pessoa. É, assim, vale destacar que a irmã dela não tem a tendência suicida, ela mata os pais junto. Tipo assim. Calma. É porque ela parece que ela já tinha tentado se matar antes. Então ela já tinha tendência suicida. Só que dessa vez ela quis companhia. E aí levou todo mundo junto. É porque a preocupação... bem cruel. A preocupação de Dani era, não era só porque a irmã tinha deixado uma mensagem esquisita. Porque a irmã morava com os pais e ela não tava conseguindo falar nem com os pais. Sim, ela tipo, assim, todo mundo sumiu. É, e ela e os pais dela eram meio velhos, né, também. Então, tipo assim, aí ela ficava preocupada porque ela se sentia meio culpada porque ela tinha ido pra faculdade, deixado os pais com a irmã problema e tal. E aí, mas a Dani é um pouco chata mesmo. Nossa, e essa amiga fica mandando a real pra ela, larga esse cara, se você não tá bem, tranca, vai lá pra sua casa, sei lá. Fala várias coisas assim que pessoas decentes falariam. Mas a Dani faz nada disso. E aí Dani recebe um telefonema da polícia, sei lá, qualquer coisa, avisando, ó, sua irmã matou seus pais asfixiados aqui com gás, morreu todo mundo, tá uma cena bem chocante, assim. Fez o Chernobyl, né? Sim, nossa, e foi bem planejado, tá? Isso aí não é tipo de pessoa que surta e mata os pais, não. Porque foi um negócio bem, bem louco, bem esquematizado. Pois é, eu fiquei esperando o filme em algum momento explicar, mostrar que os pais abusaram dela, alguma coisa assim, sabe? É. Tipo, não, ficou... Não, porque a história não era sobre ela. Ela só foi um estopim. A história não era sobre nada, né? É, mas a gente foi uma abafar, né? Ah, tá, finge, aí, né? Finge, caralho. E aí Dani recebe essa ligação e liga pra Christian, né? Que está no bar com seus amigos. Esse amigo que vão pro rolê na Suécia. Que Pelé, amigo da faculdade, é sueco e mora numa vilazinha lá na puta que pariu de Porciúncula da Suécia. E vai ter um festival que acontece a cada 90 anos de morte. É, e aí ele convidou a galera para ir. Sendo que Tid vai porque ele vai fazer uma tese de doutorado. Sim. É... Dano? Como é que é o nome do homem? Que você pesquisa? Christian. Christian vai? Porque Christian vai. Porque tá afim de fugir da mulher, na verdade, né? É, porque, na verdade, assim, eles acabaram fazendo uma viagem dos amigos, aproveitando esse lance de Tid tá fazendo o... Sim, coisa lá. Que depois eles iam pra outro lugar. Isso. E Mark, o Podrinho... Que... É, o chato, ele não gosta de mato, não gosta de nada, só gosta de droga e ele vai alegrão da vida só pra depois ficar reclamando de tudo, né? Não, ele deixa... vai que ele acha que eles vão parar em Estocolmo antes. Isso. Noia. Deixa eu fazer logo minha defesa de Christian, porque daqui pra frente não, é só pra trás. Eu também vou defender ele. Eu também vou defender ele. Olha. Daqui pra frente só pra trás. Porque o que acontece? qual o problema de Christian, tá? A namorada dele é uma neurótica chata do caralho. Então, todas as vezes que o cara tem um tempo pra ele, ela liga e desesperada. Aí ele sai correndo pra poder auxiliar ela. Entendeu? Aí chega um momento. Exatamente. Aí chega um momento que ela para e pensa assim: será que estou sobrecarregando o meu namorado com problemas que não são dele? Aí os amigos dele começam a falar: cara, porra, toda vez que você sai sozinho, ela liga desesperada e você sai correndo atrás dela. Razão pro escrotinho. Pois é, aí teve coragem de falar na cara dele. É, ele vai. É, exatamente. Aí ele pega e mais uma vez vai lá socorrer. Dessa vez foi uma coisa séria, Mas pelo histórico, o negócio era que já meio que ela sobrecarregava ele emocionalmente. E ele meio que já tava de saco cheio querendo terminar, porque, porra, é difícil você se relacionar com uma pessoa que é 100% depressiva. E, assim, não vou defender o fato dele querer largar ela em depressão, não é isso? É que realmente é sobrecarregador que... demais você ficar o tempo inteiro tendo que socorrer emocionalmente uma pessoa. Isso. Mas aí pra frente é só pra trás, então. É, assim, porque top. Eu entendo que ele é abusivo, não tô passando pano. Mas só que eu acho que toda a situação acabou gerando isso, porque ele acabou pegando um ranço dela. O que acontece? Como ela tem essa irmã que já tem tendência suicida, e aí por causa da irmã ela começou a ficar tomando remédio, eu acho que ele ficou com medo de largar ela e dar uma merda. Sim. E aí ele se sentiu preso naquela situação de merda e ele começou a ser escroto, entendeu? Eu não acho que ele foi escroto sempre. Eu acho que em algum momento aquilo ali foi legal. Né? Só que a partir do momento que ela começou a surtar muito, porque ela tem realmente um problema, criaram todo o problema da família dela, ele começou a ficar numa sinuca de bico, porque os amigos só queriam... O escrotinho só queria cobrar a presença dele. E aí ele também queria curtir. Aí ele não podia curtir, porque primeiro, ele já tava namorando. Segundo, a namorada não podia ir, porque não sei o quê, podia pegar fogo a casa, todo mundo não sei o quê, a minha irmã tava não sei o quê. Então, tudo gerou uma situação de merda, entendeu? Ele é... pra mim, o problema dele é que ele é covarde de não conseguir virar e falar assim, pô... Sim. Basta, é isso, e não tem como resolver. E a gente vai ter que terminar aqui, porque eu sinto que eu tô fazendo mal pra você mais do que bem. Não, ele é tão covarde que ele chega, chama ela pra viagem, depois chega pros amigos e fala, ó, ela não vai não, hein, tipo, eu chamei assim, mas eu sei que ela vai acabar desistindo na última hora, fica tranquilo, não sei o quê. Exato. Cara, ele não consegue ser sincero nem pra ela, nem pros amigos. Aí ele fica fazendo esse meio termo aí, escroto, que, porra, assim, é um papel difícil, você tem que ter coragem e superar essas coisas. O nome disso é maturidade. É uma pessoa extremamente imatura, não sabe lidar com nenhuma situação, então vai empurrando os problemas, sabe? De acordo com o que, conforme eles vão acontecendo. Pra mim, parece isso. É, porque ele não é um cara maduro, ela também não é muito. Não se desequilibrou em algum momento, e aí vira um relacionamento tóxico, na verdade. Não acho que é abusivo, acho que é um relacionamento tóxico. Os dois estão se fazendo mal. Sim. Entendeu? Eu não vejo ele assim, a pessoa fala, ele é abusivo. Eu não consigo ver ele como abusivo. Eu consigo ver um relacionamento tóxico, porque ele não bate nela, ele não deixa. Tudo bem, ele não tem mais paciência com ela pra ficar, ai, vem aqui, Dani. Ah, não sei o quê. O único que tem paciência com ela é porque tem interesse, né, Nen? Vamos ser sinceros. Ah, porque todo mundo falou isso. O Pelé é legal com ela, porque o Pelé é legal com ela, porque ele tá querendo. Cara, o Pelé quer sacrificar todo mundo. É. Nossa, uau, o Pelé. Eu nunca vi ninguém. Eu nunca vi ninguém que quer sacrificar o outro ser agressivo com aquela pessoa. É que tá levando você pra uma emboscada? É, gente. Tem que ir seduzindo. Esse é o normal. E aí vai todo mundo pra Suécia logo, pelo amor de Deus. É, porque Dani não tem Simon Cole. E o Pelé também chega e fala assim, Dani, vamos sim. Quero muito que você vá. E ele é super estranho, né? Ele fica assim, vem cá, vamos lá, não sei o quê. Aí ele fala, e aí, como é que tá aquela situação? Aí ela, que situação? Da faculdade, você vai... Aquele negócio lá. Aí, aquele negócio lá. É, da faculdade, eles te deram tempo, né, pra você, por causa de todo o problema. Aí ela não quer conversar, ela quer chorar no banheiro. Ela vai... É. Aí, quer dizer, essa menina não procura um psicólogo, só chora no banheiro. E aí inventa de chorar no banheiro, no avião, que é a próxima cena, e aí ela já está voando. Num avião muito esquisito, que parece muito grande, mas ao mesmo tempo parece muito pequeno. Viado, você espaço vê um de estúdio. Perna que esse povo tem, eu invejei muito. Né? É um estúdio, aquilo, muito mal feito. Muito mal feito, aliás, parabéns. E eles vão parar na Suécia. E aí começa a reclamação que eles não param em Estocolmo, como o homem de bandeiras Nest queria. E ele começa a gritar, chilicar e ficar igual criança. Estamos chegando. E aí eles chegam num lugar que eles têm que abandonar o carro. O carro alugado no meio do mato pra ir andando a pé pra encontrar uma outra galera que também vai mais a pé ainda pra puta que pariu, mas antes tem que se drogar pra caralho. O quê? É porque o todo lance é o seguinte, gente. Essa comunidade é uma comunidade alternativa, né? Que é onde esse cara foi criado. Então, assim, o Tid, ele quer fazer um documentário sobre como é viver num lugar super recluso, com costumes diferentes e tal, etc. Então, para você chegar até lá, você vai até o ponto onde tem civilização, e aí depois é a pezão mesmo, até chegar na porra do lugar lá em Pintópolis. E eu adoro que Dani tá tão nessa apatia eterna, né, e no Maria vai com as outras, que tipo, o povo, ah, vamos se drogar agora, não sei o quê. Aí ela diz, eu não vou querer não, tá, mas vocês ficam à vontade. Aí o chatão lá fica, ah, pô, viadinha, arregou, não sei o quê, olha lá. Aí o Christian ainda fala, não, a gente toma depois, tal, com vocês, se vocês quiserem esperar. Aí Dani, não, então vamos, essa porra, não quero mais que me enche o saco, né. Aí vai e se droga também. É por isso que eu falo que o Christian, cara, não é abusivo, porque em vários momentos ele fala assim, não, não precisa, não. Não, não só nesse momento. Não. Não, tem uma hora que ela fala assim, ah, eu vou levar as malas lá pra dentro, não sei o que. Ele fala, não, então, galera, vai lá que eu vou vai levar lá ela. Com ela. É. Vou levar as malas lá com ela, não sei o que, pra arrumar e tal. E aí ele vai com ela aí e ela... deixa a galera. Não, aí ela fala, não, aí não precisa. Aí ela. Ai, adoro. Aí ela fica, aí depois tem esse rolê da droga. Aí ele vai e fala, olha, ela não quer usar, tudo bem, a gente veio depois, não sei o quê. Aí ela vai e fala, não, eu vou usar. Ou seja, a culpa é dela, né? Que... Sim, não, mas é verdade, não é dela. Porque depois disso também, ele começa a cagar pra ela, né? Mas... Sim. Porque ele já tava meio que... Mas ele tentou dar uma segurada na onda, assim, pra poder tentar ser um pouquinho legal. Mas não tem como, né, gente? Ele é, uma vez puta. Filha da puta, sempre filha da puta. Porque daí vem a segunda filha da putagem dele, né? Que até então, ele nessa faculdade, ele não sabia ainda o que ele ia fazer de trabalho final. Quando ele foi pra viagem. Aí vem a maior filha da putagem dele. Porque aí ele vê que o rolê é outro e ele começa a querer roubar a tese de Tid. Ele começa assim, né? Então, Tid, o que você acha da gente fazer junto, então, esse trabalho maravilhoso? Não, ele começa dizendo que ele vai fazer. Não, ele vai atrás do Pelé e fala pro Pelé o que quer fazer, não sei o que, sei lá. Ele vai por todo um caminho por fora. Não, mas ele não fala pra Tid. Mas só tipo... depois que o Pelé fala com ele, ó. Vai conversar com o Tid pra vocês fazerem junto então. Porque se ele não aceitar, você não vai fazer. Verdade. Mas antes disso, Léo, conte a viagem de ácido de Dani. Não, então, antes da viagem de ácido de Dani, eu queria falar dos dois personagens. Se o filme fosse sobre eles, eu gostaria, talvez, me importaria. Que é o casal de ingleses que tá lá com o primo de Pelé, que levou eles. E que são os únicos coerentes durante o filme inteiro, que se chocam com as coisas, que questionam as coisas. Mas beleza, passou, conheceu os ingleses ou ingleses. Eles só não são coerentes o filme inteiro porque não dá, né? Exato, porque não aparecem também, né? Aí, viado, Dani toma essa droga e sai correndo e chora e tal. E aí vai num banheirinho que é tipo uma casinha assim de uma cabaninha. No meio do nada. Vê reflexos no espelho, né? Seus olhos são espelhos d'água, não sei o quê. As pessoas disseram que se cagaram nessa cena. Eu fiquei assim, really? É 2 segundos. Que bom. Ai, nossa. E aí, viado, Dani deita numa clareira lá, 10 quilômetros. E o povo acha ela 10 horas depois e fala, menina, não, por onde você andou? Não, acha ela, que ele foi atrás dela. Sim, aí ele, aí ele fala... Aí eu acho que ela briga com ele, fala assim, você nem foi me procurar, tipo... Aham. Não, e antes disso, quando eles estavam todos juntos curtindo a brisa, tava lá Mark, ai, não quero ficar deitado, ai, deita aqui junto comigo, gente, vem sentir, não sei o que, ai, por favor, louco. E a Dani vendo... Maluca. Dani vendo as mãos e os pés cheios de grama, né? Uhum. Já se conectando com a natureza. Gente, pra linkar lá no final. Sim, isso que eu ia falar. Caralho. Porque só a conexão com a Terra tira o luto de você. Esse filme, ele tem aproximadamente 85 horas de duração. Então, pra você lembrar dessa cena do pé, da grama, fazer a conexão lá no final, é um pouco pesado. E aí, né, o Christopher acha ela, e eu não sei se ela briga com ele porque ele demorou muito, ou se, foda-se, ela só sumiu e depois ela apareceu e ele fala assim, ué, onde é que você tava? E cagou e não foi atrás dela. Onde é que tu tava, onde é que tava tu, né? É, e aí eles vão embora lá pra essa tal cidadezinha no meio do nada. E aí é aquela parada que a gente já viu em Mil Gifts, né, das pessoas de branco, né, girando. Lua de cristal, né, ressuscitando Maria da Graça. mesmo. Final de bola de cristal, total. Aí já ia começar o meu primeiro pânico. Meu primeiro pânico não ia ser as pessoas me oferecerem drogas na entrada. Meu primeiro pânico ia ser um dormitório comunitário. Sim, com as caminhas miniatura. Sim, cara, parece exército. Aquelas caminhas de exército, só que pra pessoas com nanismo. Sim. E aí você tem, tipo, uma parede que parece, tem um parece que é um papel de parede esotérico. Sim, mas com as pinturas de gente morta, né? Vamos dizer que era pintado mesmo. Eu vou te contar, dava spoiler. Isso, nada assustador. Sim, as pessoas, a maioria dos vídeos assim, spoiler. Olha como esse filme é genial, mostrou o final do... E eu, foda-se. Mostrou, o que vai acontecer na cena seguinte, já mostrou nesse papel de parede. Aí eu... Sim. Se eu tivesse reparado isso, eu ia ficar mais puta ainda. Porque, tipo assim, eu tô vendo um filme, toda hora vem um spoiler, acontece a cena em seguida. Pois é. Ô, Amanda, além das caminhas, o dormitório tinha uma galinha com urso do lado de fora, né? Tinha uma galinha com urso do lado de fora? Uma gaiola, uma gaiolinha. Uma gaiola, um urso. Ah, uma gaiola. Ai, verdade. Pra nossa cá. Senhora. Mas fala. Nossa, eu já tinha esquecido esse detalhe. Verdade. Mas assim, depois de muitos anos da minha vida vendo filme com a Erika, eu já aprendi a ouvir os comentários do diretor, né? Que é, você tá vendo o filme, aí lá no fundo passa uma pessoa com um chapéu esquisito, a Erika fala, nossa, que pessoa com chapéu esquisito, tipo, que ninguém vê. E nesse filme, em momento algum, a Erika falou assim, e essas pinturas, que interessante, pra você ver o nível de cagando que ela tava pro filme. Nesse momento que, sei lá, já devia ter uma hora de filme. Isso aí. Ai, cara. Então, tipo, muito... se a Erika não percebeu, pra mim é imperceptível. É isso. Ah, não, eu tava com muito ódio já. Eu já tava com muito ódio, porque assim, falaram que essa Dana era a maior personagem que você ia pegar empatia e eu só consegui odiar todo mundo, um pouco menos o Tid. E o cara indo lá e correndo e ficar usando aquele homem lá do Bandersnet, pulando e querendo pegar a menininha. E enchendo a cara. Mas a minha esperança dele morrer logo era muito grande, cara. Porra, eu fiquei muito frustrada, muito. Queria muito que tivesse morrido logo, esse menino Mark. E aí o Ari Aster usa de novo uma pessoa que tem um problema de facial e não sei se tem algum outro tipo de problema. Pra ser o avatar da parada do mal, né? Aí tem o menino que é deformado, que aí todo mundo fica andando atrás, que até o Tid fica querendo que falar com ele, não deixam, que ele é o cara que aparentemente é o escolhido pra fazer sei lá o quê, que eu não... Ele é tipo um profetão, né? Isso, ele é um profetão tipo... que ele morre e vem outro no lugar. Mas aparentemente, pelo que eu entendi, e dos vídeos explicados que eu li, ele é o... Porque eles trazem DNA de fora, né? Porque no fim, é isso. Porque a aldeia precisa de DNA de fora, porque se você ficar transando todo mundo entre si, vai dar merda, né? Nasce, tipo, gente com probleminha, tipo os Bolsonaro. Com certeza isso aí é família transando com parente. Ah, mas eles falam que é bom ter as pessoas assim pra ser oráculo? Então, mas o oráculo é assim. Entendi. Agora, os outros não. Os outros são essa que transa com essa galera que eles trazem de fora, entendeu? A maioria tem gen novo, porque, pelo que parece, tipo, o primo do coisa, todos eles trouxeram amigos pra esse Ronê, pra poder trazer DNA novo, entendeu? É, aí, tipo um grande Spring Break. É, porque, na verdade, eu não consigo entender muito bem o que que rola ali. Porque a gente só ficava vendo o que que tava acontecendo. Incrível que pareça, a gente nunca viu quase o que tava acontecendo com o Dani, né? Dani só ficava olhando assim, as coisas passando no fundo, atrás dela, e ela assim, quê? Que estranho, e ela né? Sabia. Tanto que quando arrastam. Tem uma hora que arrastam o Christoph pelado passando pela rua e ela tá assim, quê? Lá num galpão, assim, avulsa, aleatória. E aparentemente a comunidade é uma comunidade hippie da paz, entendeu? Todo mundo trabalha em prol da comunidade. E tem um rolê, o teu rolê de que as pessoas têm a juventude. Como é que é? Você é. Criança, jovem... Criança até os 35. Até os 20 e poucos. Aí jovem até os 40 e pouco. Então, mas só trabalha mesmo com 35. Isso, porque você tem que fazer esse rolê de trazer as vítimas, né, Nen? Uhum. E aí, depois que você chega no 75... Sim. 75 é Valon. Então, é mas porque sabe... aquela velha analogia das estações do ano refletirem Sim. as estações da vida, né? Mas sabe qual é o meu problema com esse plot das idades? Que eles falam assim, ah, e até aí tem a peregrinação, tem gente que vai viajar, não sei o quê, e 75 já era. Só que tem uns velhos de 95 ali, super... Não, comunidade. Isso aí não. Eles têm 74, só que eles são muito acabados, que eles peregrinaram muito. É, entendeu? Porque é muito sol nesse lugar, né? O mal não espera a noite. O mal não espera a noite, exatamente. Eles aí são muito brancos, fica... né? Sim, entendi. Por isso que o povo tá igual a DC, né? Com 70. Exato. E aí, o que acontece? Quando chega com 75, é aquele plot do Família Dinossauro, né? Vamos jogar... Sim. A vovó pelo penhasco. E essa... É copiado igualzinho da Família Dinossauro. Exatamente o mesmo plot. Jogar a véia pelo penhasco. Gente... E eu gostaria muito de exaltar essa... Só que não. O auge, como diz a Erika. É, dessa cena. Porque, assim, tudo tá muito lindo. Tudo tá muito bom. Algumas coisas esquisitas, mas a gente deixa passar, né? E são hippies e tal. Até que vem essa cena do ritual... De jogar os velhos do penhasco. Jogar não, né? Eles que se jogam. Quando começa a cena, o negócio, as danças, o negócio assim, fica claríssimo que os velhos vão se jogar do penhasco. Cara, não, cara. E a explicação já deixa claríssima, né? Do que acontece Sim. depois da idade. Exato, exato. E só que assim, essa cena ela deve ter 25 minutos de contemplação das pessoas, uma olhando pra cara da outra assim, o que vai Sim. acontecer? O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? E você tá vendo os velhos se preparando, abraçando os familiares, se despedindo. Sim. E não sei o que. E você fala claramente, esses velhos vão se tacar lá de cima. E eles com uma cara de babaca, esperando pra tentar entender o que será que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus. Era uma cena que deveria ter... Que coisa. Mas o Tid é o único... O Tid nota o que vai acontecer. Sim, mas ele nota, mas ao invés dele falar assim, gente, vamos sair daqui, porque claramente não, a gente vai presenciar... Ele não vai fazer isso porque foda-se os outros. Ele tá interessado. Ele quer pôr na tese. Parada dele. Meu amor, você não precisa ver uma pessoa se matando pra poder botar na tese. Então, aí chega 75 anos. Então, Amanda, mas a questão é que, tipo, todo mundo, até os ingleses que eu gosto, né, que ficam lá, ai meu Deus, é que você deu pra fazer, são assassinos, não sei o quê. Tipo, todo mundo fala isso e não sai do lugar, não vira a cara, Sim. não fecha os olhos, fica lá olhando. Exatamente, esse é o meu problema. Esse é o meu único problema, mas é o meu maior problema com essa cena. As pessoas sabem o que vai acontecer, fica todo mundo olhando com cara de babaca, tipo, fazendo a pêssega ali, falando assim: não é possível que isso vai acontecer. Uh-huh. Só e é que, tipo, cara, depois vai... que pulou 10 pessoas, já deram uma machadada na cabeça dos bonecos de cera, tudo. Aí a mulherzinha anciã vira assim e fala: Fulano, que é tipo o outro Pelé que levou os ingleses, né? Você não explicou pra eles, querido? Deixa eu falar pra vocês. Tipo, explicasse no começo, caralho. E já explicou de novo, que já tava claro com aquela explicação aleatória lá da. Aí, gente, queria te fazer um disclaimer. Quando chega na vila, fala assim: olha só, seja bem-vindo e tal. Você tem algum problema com suicídio? Você tem depressão? Algo desse tipo? Pode ser um trigger? Pode ser um gatilho? Né? Pra poder a pessoa ficar preparada. Como a mulher falou, como se fosse desse jeito. E não era. Gente, eles estão pouco se fudendo pra quem foi lá. Porque eles não têm nenhuma responsabilidade sobre essas pessoas, entendeu? Eles não têm que avisar. Eles estão fazendo o ritual deles. Se você pescar, pescou. Se você não pescar, é o seu. E aí, o que eu tô falando é que, assim, o que eu acho mais bizarro é que o Christopher é o único que vomita, que, tipo assim, fica se sentindo mal e sai de perto e sai correndo antes do velho ser morto, né? Que tem que você, dá por cima, o velho tem que ser muito ninja. Ele tem que vir correndo e pular numa pedra. Se você cair pro lado, deu merda, você vai ficar agonizando. Não, o pobre do velho cai com o pé, né? Faz que nem gato, cai de pé. E aí o povo tem que ir lá esmagar a cabeça dele numa cena mal feitíssima. Todo mundo fala assim: ai, esse filme é muito realista. Não sei, eu fiquei, na onde, gente? Um monte de bonecão. Gente, e vamos combinar, 75 anos que você tem pra pensar em como você vai se tacar dali, você não para pra passar um segundo que se você... pular em pé, o que vai acontecer é que as suas pernas vão entrar pela sua coluna e você vai continuar vivo, viado. Presta atenção, né? Não, e aí os ingleses começam a ficar malucos, né? É, O outro reclamão também fica assim, porra, que é isso, meu irmão? Que porra é essa? Muito louco isso aqui, porra. Não, ele nem vê o do mal, nem vê. Ele tá com a mulherzinha que ele fica perseguindo o filme inteiro. Quem é que fica falando isso? É o Christopher, né, que fica falando, cara, que porra é essa? Sei acho que é. Fica vomitando. O Tid já sabia o que ia rolar e Dani fica com a cara assim, ó. Dani fica assim, ué. É só isso? Vou te contar a história. Meu pai, minha mãe, gás. Muito. Isso aí na minha família, filha, hereditária, já... Onde news? Aí foi muito rápido. Vou te mostrar a história do gás. É, e aí, eu fico assim, por que eu tenho que me importar com essa menina que, tipo... Tá cagando que as pessoas estão morrendo. E enquanto isso, também tem outras pessoas levaram que também estão cagando. E aí continua o rolê. Mas aí é o mérito do casal de ingleses que falaram, vamos sair daqui agora, que merda exato. É essa? Exato. Que era o que eu faria. Pra mim já deu, né? Sim, exatamente. Nenhuma droga no mundo justifica isso aqui. Pelo amor de Deus. Eu acho que corta a vibe. Você não acha, não? Não sei, não uso droga. Talvez, mas eu acho que ia dar um corte na vibe. Você beat don't kill my vibe. Não vamos ficar aqui. Entendeu? E aí fica aquela turma do deixar disso, né? E enquanto isso, Tid toma suas notas, né? Vai anotando. Os velhos caíram, quebraram as pernas. E Dani vai se solidarizar lá, passear, né? E aí fala que tá muito triste, muito chateada. E Pelé vai lá, senta com ela na caminha de criança lá estranha. Né? E aí fica lá conversando, não, você é muito querida, Dani, você é maravilhosa, vem aqui amassar um pão com as amigas na cozinha. Adoro gatinho amassando pão. O que ele falou pra ela, resumindo, é, você precisa de uma terapia ocupacional, gata. Tem muita coisa na sua cabeça, vamos ali amassar um pão, vai ficar tudo bem. Sim. E ela vai, né? Uhum. Vai. Enquanto isso, o outro já tá cagando pra ela, até porque eles estão se a gente parar pra pensar, a gente não conheceu muito bem Christian, né? Olha, passando pano pro cara de novo. Porque ele é o único que é drogado do início ao fim do filme. Sim, em doses mais. Né? Ele é o único que tá o tempo todo sendo drogado. Uhum. Então, a gente também não. Ele, por exemplo, porque quando ele chega antes da droga, ele tá prestando atenção nela. Depois da droga, ele começa a largar o foda-se pra ela. Também tem isso, a gente não sabe. E também tem que, já que ele decidiu roubar a tese de Tid, ele começa a prestar atenção, até porque ele tem que fazer trabalhinho dele também. Não, e aí ele começa nesse rolê de roubar o trabalho, vai falar com o Pelé fala, você vai ter que falar com o Tid, a Tid fica puto, aí ele fala, não, mas vai estar tudo certo, eles resolvem fazer junto, mas o Tid já fica desesperado, aí gatilho. Tid inventa de que tem que tirar foto. Uhum. Gente, na onde que tá o meu Tid inteligente, uma pessoa sensata, que sabe que o velho é pular? Né? Cara, porque ele não precisava de foto. Ele não precisava de foto. Até não, porque agora tinha outro idiota que ia corroborar a história dele. Entendeu? Porque o cara tava copiando a porra da história. Então, sim. Tipo, tudo que ele falasse ainda tinha o Christian pra falar, ó, foi isso mesmo que aconteceu. Então... Foi uma coisa muito mobral, assim. Foi um erro muito idiota. Eu acho que eles podiam ter pensado em algo muito. Tipo, ele ter a chance de falar com o garoto santo lá, o escolhido. E aí ele conseguir ver o cara, assim, de rabo de olho, onde que ele ficava, e ele ir lá fuxicar e achar. E aí ele morrer, porque quem mata ele é o cara, né? Esse menino deformado. Uhum. Então, ele poderia ter morrido assim, porque teria uma justificativa. Pô, ia ter uma entrevista com o cara, né? Com não um vampiro, ele. Né? Né? Não ele simplesmente vou tirar uma foto aqui de uns cadernos avulso que eu mal entendo das runas que só o pessoal aí sabe ler. E aí, que porra é essa, cara? Vou levar pros youtubers. Vou levar pros youtubers e depois me fala o que que é. Mas ele encontra um lugar que é tipo um lugar mega fechado. Uma biblioteca, né? Que tem esse livro que esse vários cara. Livros. Todos os caras foram anotando, de geração em geração. Então, não é que ele conta, que o velho mostra pra ele antes, ele fala, ó, não chega perto não, que é nosso sagrado isso aqui. É verdade, Ah, eu vou ali no lugar que é mais sagrado pra eles, à noite, né? Aí o cara fala, não, não pode tirar foto. Aí ele volta lá pra tirar foto. Aí o menino vai lá e mata ele. Quer dizer, mata ele, a gente suspeita. Some com ele. É, o menino aparece, aliás, com a máscara de Jerome, né? Não, o Léo, aquilo não é maquiagem, é o rosto da criança. Não, não. Não, mas ele tá usando a pele do Mark por cima do rosto. Ah, é, ele tá usando... Ele deformado é ele mesmo. Ele tá usando a pele do Jerome Valesca mesmo. Exato. O cara do Bandeirismo. Que a gente nem viu morrer, né? Só viu voar ali com a menininha rapidinho e nunca mais. Ah, mas ele morreu, é importante falar, porque é uma cena muito importante, né? Ele drogadíssimo... Ele tá exatamente, drogadíssimo, ele resolve fazer xixi na árvore, que é a árvore onde é enterrado o corpo dos velhos, que se joga do negócio, entendeu? E aí, tipo, é um lugar, uma árvore super sagrada, porque, né, ela é completamente alimentada pelos corpos dos antepassados, uhum. E o cara vai lá e mija na árvore. E aí o velho vem, não, olha o que você tá fazendo. Não, e aí, Amanda, vai, tipo, beleza você querer dizer que ele não entende, não respeita as tradições deles. Mas você acabou de ver um monte de gente se jogando e o povo aplaudindo, aê! Aí você fala assim, beleza, mijou na árvore sem saber. Depois se o cara tá assim, porra, meu, que exagero, que bobagem, não sei o que, fica zoando a cara dele, rindo do velho. Pois olha... é, não morreu à toa. A partir de determinado momento, as pessoas vão começar a perder a noção das coisas e vão agindo completamente loucas. Viradas. É, não tem noção do que estão fazendo, porque assim, tudo bem ele fazer xixi naquela árvore, eu entendo, até porque ele foi numa árvore que a árvore estava caída. É uma árvore que ela meio que nasce deitada, é uma árvore deitada. Você nunca vai... Você vai imaginar que a árvore, sei lá, é, cerimonial do cacete vai ser uma árvore frondosa. Eu acho que assim, né, gente? Gigante pra cima. Eu acho que, Érica, começa assim, não, onde tem banheiro, você não vai fazer xixi na frente do outro, mas beleza. Mas olha só, é exatamente aí que eu ia chegar. Ele fazer xixi naquela árvore não me é estranho, porque é uma árvore que estava no chão, deitada, ok? O problema pra mim é que lá tinha banheiro. Exato. E ele estava hospedado lá e tinha 300 lugares ali do lado dele, que ele podia ter andado 100 metros e chegar pois no banheiro. É. E meu amor, não é só isso também. Esse é um tudo lugar bem, que eu estou conhecendo as tradições do lugar, eu ia ficar morrendo de medo de fazer qualquer coisa que pudesse exato. Ofender exato. Qualquer pessoa. Não, e outra coisa, fazer xixi em público ofende qualquer sociedade. Imagina se vocês veem. Ai, meu Deus. Não, não é carnaval. Carnaval também é ruim fazer xixi. Ofende também, tá? Uhum. Você que faz xixi na rua, no carnaval. A questão é, isso é que não me entra na cabeça. Tudo bem o cara ser idiota, chato, não sei o quê. Mas, cara, era só ele ter ido no banheiro. Não tinha, ele podia ter morrido por, sei lá, ter começado a comer todas as mulheres do negócio lá e matar. Eu achei que ia ser isso, inclusive, que ele toda hora ficava atrás dos rabos de saia. Né? E tinha uma rabo de saia importante, que era que estava dando em cima de Christian. É a irmã de Pelé. É, exatamente. Essa é a mais importante. Que Pelé fala assim, olha, minha irmã já tá em idade de maturidade sexual, hein? Minha irmã já tá excitada, hein? Exato. Só faltou ele falar isso. Sim. Olha, minha irmã, ela inclusive está em período fértil. Vai lá. Porque ficava empurrando a irmã e ao mesmo tempo dando em cima de Dani. Pelé já, né, botando nas asinhas de fora. Não, e o mais engraçado dessa garota é que ela toda hora passava muito misteriosa assim no fundo, né? Aí fazia uma... Aí toda hora mostrava o copo de Christian e ela assim... Viado! Aí mostrava Christian comendo e ela botando pentelho pro Christian comer. E a cena maravilhosa que eles passam na frente da... Do tutorial de chá de cu lavado que tem, falam assim, ah, é uma história de amor muito bonita, e tá lá, bucetona aberta e tá, tal, o chazinho. E eu pensei que era duas mulheres, eu achei que era duas sapatão ali na pintura. Eu também. Menina, era um ritual de fecundação, como que ia ser duas mulheres. Então, mas era, tava pintado duas mulheres. Pra mim também. É, porque devia ser viking. Aí viking tinha cabelo grande. Mas o que eu acho mais legal é que ela vai, a Dani ajudou a amassar o pão. Que botou com pentelho pra Christian comer. Não, esse negócio da história desenhada, eu achei que foi... Cama. Não tinha isso, gente. A macumba embaixo da cama. Olha. Patuar embaixo da cama do homem pra amarrar, segurar marido. Olha isso. Gente, na boa, Christian sofreu. Sofreu. O nome desse filme podia ser, Érica, Simpatia é Quase Amor. Nossa! Olha, o que eu ia falar das pinturas na parede quando apareceu esse plot maravilhoso do Patuá é que foi a forma de Ari Aster falar assim, olha gente, o que está desenhando na parede é importante, hein? prestem atenção, hein? Só que não, jovem, eu tenho mais o que fazer. Eu ainda tô aqui gastando meu tempo com esse filme merda seu. Ainda vou ficar olhando as pinturas na parede. Não, me botasse só as pinturas, parada 10 segundos cada uma, e pronto, era isso, tava bom. Era eu gastar um minuto pra ver esse filme. Porque tava isso. Nas pinturas. Pois é. Entendeu? Então, porra, não me obriga a ver essa merda. E aí, Christian começa a ter um suadouro, a começar a se tremer todo, começa a sentir uma coisa meio fora do corpo. Christian não tá muito bem. Mas a Dani tá ligando pra ele? Não. Dani está brincando de roda, ciranda. Agora tem a competição. Dança. Uma competição de dança. Maravilhosa, gente. Gente, essa seita é um monte de mistura de um monte de coisa, de várias paradas aleatórias. Tem patuá da Bahia, tem brincadeira de dançar até morrer, igual nos americanos gostam de fazer. Tipo, uma loucura. Morgia. Não, mas na história dos americanos, eles dançam até cansar, né? Aí cansou, não aguento mais dançar. Não. Ali você tem que desmaiar. As meninas estão dançando do nada assim, elas blá, caem no chão. Aí sai arrastada. É tipo maratona de dança de Gilmore Girls, você não lembra que tudo saía morrendo? Sim. Exatamente, mas eu já cansei dessa merda. Eu acho impressionante que antes de Dani dançar e tal, a gente tem a cena que avisam pra menina inglesa que o namorado dela já foi embora, foi pra estação, ó, porque no carro não cabe mais de uma pessoa, então a gente já levou ele, daqui a pouco você vai. Aí ela, como a única pessoa de senso daquele lugar, não, ele não iria sem me avisar, não faz sentido o que vocês estão falando. Dani ouve essa conversa, isso. Fica assim. A Dani ouve e fala, ué, que estranho, né? Eu tô vendo um macaco em cima do porte e não tá nem aí. Aí, beleza, nossa Londrina some também e eu penso, já eram as únicas duas pessoas que eu tinha como me apegar no filme. Porque se fosse eu ia falar assim, então tá bom, então eu vou andando até a cidade, tá bom? Adeus. Viado, se fosse eu ia falar assim, fica quieto, rapaz, tu sentiu que a barra é pesada aqui. Então, sim. Tô tranquilo, tô de boa. Na madrugada, meti o pé, entendeu? Quando o pessoal dormisse, que não tem madrugada, né? Ah, é. Aí o corcundo de Notre Dame é atrás de tu. Não, só que você passa lá na toca dele, porra. Tu vai pro mato. Ah, eu ia correr pro mato. Tem um monte de carro parado, arrombava um carro daqueles lá e metia o pé. Eu adoro esse carro também, que só cabe uma pessoa. Era uma carroça. Não, e eles chegaram lá com o carro todo mundo dentro. Por que não usou esse? Não, mas os carros ficaram lá na puta que pariu, você lembra? Mas era ir andando até a puta que pariu pegar mal. Mas é isso que eu tô falando. Eles deram mole, eles tinham que ter falado assim, ó, tá tudo bem, é. Não, mas aí a curiosidade do ser humano. Não dá. Aí, nisso a gente já percebeu que Tid rodou, Chatinho rodou e ninguém se importa. Não, aí o povo fala assim. Dani não fala nada e o Christian está drogadíssimo. Não, mas é porque o Dani tá dançando. Não, então, mas antes da Dani de tudo, eles falam assim, ó, nosso livro sumiu e os amigos de vocês também, a gente tá desconfiado de vocês, é, Christian? Não, eu não tenho nada a ver com eles, não, vai atrás deles, não sei o quê, tipo, se fode aí. Sim. E aí eles ficam de boa, tipo, ó, o problema é o livro, né? Nossos amigos que desapareceram misteriosamente, né? Devem ter roubado. Ah, é que eles inventam esse caô. Mas antes disso, eles já estavam atrás do esquisito. Eles já estavam desconfiados. Só que nesse... aí, o Tid some também. Como é que o Tid sumiu com o esquisito se o esquisito já tinha sumido há um tempão? É, foda-se, né? É, e aí o Dani fica assim, ué, e vai dançar. Isso. Só que enquanto o Dani tá amassando pão drogadíssima, eles estão fazendo tipo um banquete, né? Porque essa é a tal da cerimônia, que eles foram, né? Não, é o início da tal da cerimônia. Tudo isso. Não, da cerimônia que acontece de tanto em tanto tempo. E aí eles fazem um banquete gigantesco, que eles fazem todos os dias, né? Com uma comida muito esquisita, que eles não gostam muito. Mas naquele dia apareceu muito saborosa. E, enquanto isso, eles estavam escolhendo a rainha da primavera. Lá, que era a menina que ganha a dança. Quem ganha exatamente. A dança, que seria... Exatamente. Que seria... Agora... Ah, não, gente, outra coisa que não bate, que é armado aquilo ali, porque não é possível. Não acredito. Os estrangeiros podem ganhar e ser a rainha daquela porra, isso não faz sentido. E cadê é a natureza que escolhe, é a natureza que escolhe. É, as coisas que a natureza dá. Gente, cadê as outras rainhas de maio? Foram mortas, gente. Pessoal, ela terminou bem porque ela finalmente encontrou um lar pra ela. Não, gente, ela foi morta, gente. Então, eu fiquei pensando nisso, mas tem hora que eles falam, as rainhas estão ali, vamos lá falar com elas. E não mostra. Pois é. Os espíritos. Sim. É igual no Star Wars, aparece os espíritos assim. Sim. Opa! Olha o sino aí, ó. Olha o sino aí. Rajadão. Esse é simples. É só as badaladas da hora. Pronto. Mas vamos pro creme de la creme, né? Isso, e, é isso enquanto aí. Enquanto o Dani tá ganhando essa dança. Some, né? Tá. Aí Dani ganha o campeonato de dança da Gilmore, né? Vai lá, tá cheia de flor, cheia de coisa, uma natureza linda sendo honrada na ponta da mesa. Christian tá lá do outro lado olhando pra ela com os olhos espremidos assim, muito drogados. E o velho tá batendo palma na frente da cara de Christian. E Christian bebendo xixi, porque tu vê que o corpo dele tá muito mais amarelado que o dos outros. Pois é, menino. Nisso o Christian já foi levado pra... Pra quem tá comendo pentelho, né? Né? Aí Christian já foi levado pra um monte de sala, ele fica 3 horas numa sala, que quando vê a mulher chama ele pra outra sala, aí fala que ele tem compatibilidade astrológica com a irmã de Pelé. E ele fica aqui? Né? Ele fica, e aí, beleza. Enquanto Dani tá lá, recebendo as glórias, Christian é levado... Assim, posso levar Christian? Aí, não, é só você. Aí ela é levada pro meio do mato lá. Ela fala isso? O que quer levar ele? Fala. Ela fala, ele pode ir comigo. Ela, não pode não. Quando ela vai na carrocinha lá pro meio da plantação. Uhum. Ai, eu não entendi porra nenhuma daquela plantação. Inclusive, quando ela tá indo com a carrocinha pra plantação, aparece um close no pé do Tid. Sim, que tá enterrado sim. Ali. Adoro essa cena. Orange Daniel bem, é bem sutil essa cena. O que eu gostaria de falar sobre essa cena de Dani sendo exaltada, né? Porque durante essa cena de dança, ela tem tipo um momento epifânico, sabe? Ela realmente se livra de toda aquela carga depressiva, de culpa, não sei o que, numa dança. Tá? É toda uma analogia, essa merda toda. Sendo que, assim, isso dura 45 minutos. Vai somando aí o que eu tô falando. Dura 45 minutos dela dançando e rodando e girando e passando por essa transformação. A cara dela não muda, é a mesma cara, mas ela tá feliz. E aí, quando ela pede pra levar o menino pra lá, só que o menino já tá reservado pra outra situação, que é essa que ela vai falar. Cadê Léo? Ah. E Léo morreu. Calma. Sim. Tá dentro do urso. Alô? Oi. Tudo bom? E aí, menina, Christian é levado pro celeiro das Chiquititas, onde ele encontra Pelézinha, né, irmã de Pelé, toda aberta já, esperando seu momento do coito. Aí tem um homem que dá um negócio pra Christian e fala assim, é pra virilidade. Tipo, as mulheres tudo pelado em volta, mas mulher bagaceira pelada em volta, uma véia. Meu sim. Calma, ele encontra uns velhos sem dente, que tem que ser tudo bem cheiroso, bem cheiroso. Sim. Ai, os velhos sem dente cospe no copo, dá pra ele beber, e aí, sei lá, eu não vi isso, mas deve ser. E aí, é pra virilidade, vai subir. Aí ele vai lá, ele encontra a Pelézinha já igual um frango assado, porque é tudo muito sutil, a aresta é muito sutil. Aí ele vai e começa, né, daqui a pouco quando ele olha de novo, tem um esquadrão da moda, só que nu, de véias, se balangando, e aí não satisfeita, uma véia fala assim, tu tá muito borracha fraca, menino, vai lá e começa a empurrar a bunda dele, vai ou... Sim, a mulher transa pelo cara, a mulher usa o cara apenas. Ele foi estuprado. Sim, ele completamente foi estuprado, e aí de repente todas as mulheres começam a vir e empurrar o homem também. Gente, é muito bizarro. Ela começa a gemer junto com a outra, porque tem essa parada. Sim, ela fica... A unidade do bagulho, né? A coletividade. De um lado é a Dani, do outro é ela... E aí botam Dani pra ver no buraco que Christian tá no buraco da outra. E aí Dani chora, e aí uma chora com Dani, e as outras gemem com a outra... E aí, não, o bom, Érica, é que essa cena do chororô, eu fui ver, as críticas dos finais explicados, o povo que a mostra super profundo, super tenso, super medonho. Aí, tipo, um monte de gente falou assim, ela entendeu a comunidade ali do sofrimento em conjunto e tal. E outras pessoas falaram assim, ela percebeu tanto que ela tava sendo ridícula, porque ela tava ali chorando e o povo começou a repetir o exagero dela. E aí ela percebeu que ela não precisava ficar triste. Não, e eu ainda vi uma terceira opinião que falou assim, ela finalmente percebeu que o Christian não gostava dela. Entendi. Gato, mas essa cena de Christian é maravilhosa, que tá lá as mulheres enfiando a mão na bunda dele, assim, e ele, que é isso, meu? Mas continua, né? Tipo assim, não para, porque a virilidade tá lá. Gente. E aí essa mulher, essa criança... Uma hora que ele dá um gás ali e consegue sair correndo, né? Eu não consigo parar as minhas... É horrível. Na cena dela a chorando. A gente gemendo na cara dela. E todo assim, mundo chorando. Na cara dele e ela chorando. Não, a menina chorando lá no dormitório esquisito de sete anões. E aí as meninas em volta chorando junto. E aí tem uma hora que ela olha assim, tipo, que porra é essa? Ela percebendo o ridículo. Não, porque realmente ela é um pouco exagerada, né? Ah, não, sei mas assim. Mas aí o pessoal falou assim: isso é pra mostrar como a falta de empatia, na verdade, a dor que ela sente é desse tamanho. A gente não pode medir a dor do outro. Ah, eu, ok, mas. foda-se. Aí, enquanto isso, Christian finalmente consegue desengatar, né? E sai correndo pelado pela rua descalço, tentando buscar ajuda, e obviamente ele está tão drogado que não percebe que não tem ajuda daí, porque é? Você está mais vulnerável do que você está agora, é impossível. Sim. E aí ele entra, foge para um celeiro, e no celeiro ele acha o inglês. Sim. Oi inglês. Ele está pendurado por ganchos, com pulmão para fora do corpo, ainda vive respirando. Sim. Pra que essa cena? E aí a Erika falou pra mim assim, gente, é óbvio que isso nunca daria pra fazer. Ele e eu falei, Erika, isso aí é a parte espiritual do bagulho, entendeu? Ai, está sendo mantido vivo. Tem toda uma simbologia dessa posição. Ai, aí e tal. Tudo pra justificar essa merda que o cara ia ter, a partir do momento que ele é arregaçado e com o pulmão tirado pra fora do corpo, ia ter um choque na fila, ele ia morrer. Mas não, né? Não, sendo que ele sumiu no dia anterior. Você não reparou, mas embaixo tinha um patuá que tava segurando ele vivo ali. Sim. Olha, Erika, mas é importante dizer sobre as coisas que são um pouco críveis do filme, que quando o Christian sai correndo de dentro da mulher, né, desengata, e ele tinha tomado esse super remédio pela virilidade, ele está mole que nem uma gelatina. Sim, ou seja, ele gozou. Consegue... Ou então ele... Gozou. Não é bem dotado, porque... Não, mas não é o tamanho, é a forma. Ele tá andando e o negócio tá balangando assim, tipo, ele pode ter acabado de gozar, que não ia estar daquele jeito já. Mas eu achei que não tava, não. Achei que ele tinha conseguido esconder tudo com uma mão. Eu achei, fiquei assim. Não, ele esconde a mão com a mão depois. Antes ele corre 3 km com o negócio balançando o olho. Sim, nem me agrediu. Pois é, absurdo, não dava, né? Só se fosse chicotada, né? Porque não tá muito mole. Pra tu ver, eu nem vi, porque tava assim, tão puta, que eu falando, homem, você vai morrer. E aí, depois que ele encontra esse cara, pegam ele também, ganham uma porrada na cabeça, eu acho, ele dos velhos desdentados e some. Uhum. Enquanto isso, Dani está vendo o pessoal enterrar uns patuá lá no quintal, onde tem as plantações. Isso. E ela tá assim, ué? É, ué, que isso? E aí ela vira um patuá humano de flores. Sim. Vai ver um carro alegórico. Né? E, apesar que isso foi antes, ela vê o Christian depois. Mas aí ela vai, depois que tem essa situação toda do Christian e tal, ela vai e aceita assim, pô, vou aceitar que sou a rainha, fico aqui toda perequetada de fro. E a gente vai pro final do filme, né? A gente começa a ver essa pessoa, a boneco de Olinda, né? Tudo empalhado. Os bonecos empalhados de pano, que eles falam que são as pessoas, né? Uhum. Que eles mataram, aí tá a inglesa, tem o menino da pele. Eu não sei cadê Tid, porque Tid tava com o pé lá. Tid tá lá em algum lugar. E eles vão botando tudo, mudando uma casinha triângulo. Uhum. E bota o urso. Tem o urso. Não, calma. Paralítico no. Aí, não, aí tem o palanque, né? Que a dele vai escolher quem vai. Quais são os últimos que vão pra Toquinha. Que eu adoro que é assim, olha, nossa rainha de maio, que foi escolhida aleatoriamente esse ano, ela vai escolher entre uma pessoa avulsa que ela não conhece, que a gente acabou de sortear da nossa tribo. E alguém que a gente já colocou pra ela ver que foi traída. Exatamente, e o namorado abusivo dela que ela acabou de ver comendo a irmã de Pelé. Quem será que Dani vai escolher, né? Vem aí. Aí Dani tá com a cara de cu, assim, olhando pra tudo, tipo, não, caída na cadeira de roda, assim. Não, e o pior, dois se voluntariaram, e eu acho que era o Christian ou era o Pelé, não era? Não, é porque eles falam assim, o Pelé trouxe a nossa rainha de maio, mas não sei quantos que a gente sacrificou, que eram 7 ou 9 no total. Pelé faz tudo, né? Porque ele levou, né, todo mundo no sacrifício, levou o Christian, que foi o reprodutor, e levou a rainha. Sim. Aí eles falam, e o outro, o Pelé 2, que foi o que trouxe os ingleses, vai no sacrifício. Aí ele já tá lá prontinho pra ir pra casa queimar, não sei o quê. E vamos escolher mais uma pessoa aqui, gira a roda da fortuna, e sai tipo os números da Mega Sena, assim, da Telecena. E eles chamam a pessoa que Dani vai ter que escolher, que é uma avulso, que até então não existia no filme. Foi alguém que ganhou um prêmio, sabe? Participe de Midsommar. Socorro. Aí vai, botam vai. Esse avulso e o Christian. Aí Dani fala assim, ué, Christian, não, né? E o Christian dentro da pele do urso, numa não, ele ainda de não roda, tá. Ele só é botado tá? depois. Não, ele tá dentro da pele do urso da cadeira de roda. Não, eu acho que ele tá só na cadeira. Depois que a Dani escolhe, que eles botam. Aí eles levam ele, tiram o interior do urso e botam ele dentro. Tudo ah, bem. Essa cena é nojentíssima. Tudo bem, mas olha só, ele está numa cadeira de rodas, o cara não consegue falar. O cara tá completamente away. Ela vai e manda o cara. Mas aí Dani poderia pensar, tá, mas ela é do de roda, né, seu filho da puta? Porque passou o dia inteiro transando, agora não consegue nem andar. Ah, garota. Foi isso mesmo que ela pensou. Fui bombou a carreira toda. Loucura. E aí, viado? Aí ela falou, não quero esse pinto sujo mais, sai pra... Né? Eu acho que ela ficou mais ofendida com a bunda seca da véia, empurrando a bunda dele, do que com ele traindo ela. Eu ficaria. Claro. Eu não sei como ela conseguiu ver pela fechadura, porque a véia tava atrás dele. Sim. Pois é, não dava nem pra ver que era ele. Ah, eu acho que ele achou que a véia tava comendo o cu dele. Aí ela ficou... Porque parecia pelo buraco da fechadura. Olha, aí realmente eu escolheria ele. E aí eu sei que jogam o urso lá com o Christian dentro, todo mundo junto, tacam fogo na casa do triângulo, e aí fica todo mundo lá de fora assim, rindo, chorando, não, gritando. Léo, é a explicação. É porque eles deram um remédio, que eles são muito narcotiqueiro, né? Deram pros caras que apareceram pra pegar fogo. Uhum. Só que não funcionou pra um, né? E aí o cara começou a gemer. Pros Pelé 2. É, aí começou a gemer lá, aí eles começam do lado de fora, porque são muito empatas. Sim. E aí eles ficam lá, do lado de fora, mas eu não entendo, tem as pessoas que ficam girando, tem as pessoas que ficam pulando. Não, porque tem umas que estão chorando, tem outras que estão na rede, assim, eu fiquei, gente... Aí gente, o nome disso é histeria coletiva. Aí eu fiquei assim, gente, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiz o inverso, tipo assim, isso será o que é isso que tá acontecendo dentro da casa pegando fogo? Tem uma pessoa correndo, rindo, e outra pessoa gritando, tipo... Isso porque o cara que tava lá dentro conversando com o menino Christian Urso, falando, isso aqui é morraria, isso aqui é, tipo, elevação espiritual, tô de boassa que eu vou queimar aqui. Aí começou a queimar. Era Brinks. Menino, né, que dói esse negócio? Isso é muito menino. E aí, Dani, olhando tudo com a cara de apatia do filme inteiro, dá o seu primeiro sorriso, e a gente fica assim, ah, dá que um close, bonito. E aí acaba. Enfim, é isso. Gente, que bosta de filme, na gente, boa. Quando acabou o filme, eu queria literalmente apagar a minha mente. Era isso que eu queria. Eu fiquei tão abobalhada. Eu fiquei igual o Christian, drogada. Que eu não conseguia. A Erika saiu correndo pela casa. Uhum, e eu falei assim: Gritando, chorando, jogando no chão. E eu fiquei assim, com a cara de Dani, de Christian, porque eu não conseguia comentar o filme. Eu tava num misto de puteza. Prazer e agonia. Isso. Porque era assim, foi muito chato. O filme é muito longo. As cenas são muito contemplativas e você... E é chato. Só... O visual é chato, porque é sempre claro. Aquela porra brilhando, todo mundo de branco. É entediante, te entedia. É. Não tem uma mudança. No início do filme até tem umas mudanças de tom e tal. Depois fica aquele branco. Ou então aquele azul daquela cabana merda. E aí, é tipo aquela cena de céu da viagem, só que no inferno, ao invés de no céu. O wallpaper do Chromecast. Na real, eu não tenho problema com ser claro, não sei o que, não. Mas, tipo, eu vi muita gente dizendo que esse filme realmente dá muito medo, que olha situações de puro terror e blá blá. Ai, não senti medo hora nenhuma. Porque assim, cara, eu só consigo sentir medo se eu me colocar no lugar de um personagem. personagem que tá ali e que tá preocupado. Tipo assim, que nem eu falei, se fosse os dois ingleses ali, tipo, a hora que a mulher tá pensando, porra, não é possível que o meu namorado foi embora sem mim. Se mostrasse ela indo atrás de descobrir alguma coisa e tal, tipo, mas não, é só a Dani com cara de cu, o outro com cara de cu, os que a gente torce pra ver morrendo não vê. E aí eu fiquei, gente, que medo que eu ia sentir dessa situação se eu tivesse que nesses personagens, eu ia estar de boa, né? Porque eles estão super, tipo, o que, que tá acontecendo? Não tem o suspense, não tem o suspense. Tudo que Exato. Vem pra te chocar, vem esfregado na sua cara, olha. Não tem chance de ninguém fugir daquilo, então assim, você pensa, tá bom, tô entregue, né? Já que é só isso. Tipo, ninguém tenta sair a pé, que nem a gente sugeriu. Ninguém vai atrás de ajuda, nada. É só, como tipo, que você aqui... vai esperar uma surpresa de algo que é... que segue uma linha extremamente previsível, porque a intenção é que seja assim. Uhum. Então, cara, não tem suspense, não tem terror, não tem nada. Tem gore, tem umas cenas trash nojentíssimas. Mas, assim, tirando isso, cara, é tudo muito pausado. Esse é o meu maior problema com esse filme. Eu acho que se ele fosse um filme de 1h20... talvez eu não tivesse tão exausta quando eu acabei de ver. Ai, não, mesmo 1h20, ele é só uma merda. Ah, e tipo, mostra o relacionamento abusivo, não sei o quê. Eu prefiro o texto da lei, gente. É muito mais conciso. Puta que pariu, mil vezes. É uma série de analogias chatas, pobres. Batidas, pobres, exatamente, rasas pra caralho. Jogar. E você fez com luto, você pode fazer com um monte de coisa, com relacionamento abusivo, você pode fazer, sei lá, com problema de mãe e filho, problema do idoso com o velho, a briga de gerações, pode fazer o que você quiser, analogia do que você quiser, porque é vazio. Uhum. Provavelmente você vai conseguir extrair muita coisa boa de quem analisar o filme na parte estética e na parte de direção. Provavelmente. E que as pinturas contam as coisas, né? Exatamente, mas é aquela clássica... É cansativo. É uma fotografia cansativa. Chega uma hora que você... Tipo assim, o filme já tá chato e você só vê gente de branco sentada na porra da mesa e uma porrada de flor. É chato porque ele fica horas fazendo o mesmo plano. Horas, horas. E o filme parece que não anda. E nada acontece. Aí, de vez em quando, mata, faz um pé aparecer. Aí, alguém quebra a pé. Tipo, foda-se. Não está me dando nada. Porque eu estou anestesiada dessa imagem chata. Mas se você é um estudante de cinema e você quer analisar esse filme... Ah, tá. Pode analisar inclusive. Talvez você consiga pegar umas sacadas do diretor que deveria ter feito algum efeito em mim e não fez. Mas, a maioria das pessoas que eu vi, assim, os mais pau no cu, viam muita técnica no que ele tava fazendo. Só que se tornou um filme maçante, chato pra caralho. Eu acabei o filme exausta, mentalmente exausta, por ele ser muito pausado, muito chato, muito claro. Tudo isso me incomodou demais. Então, não vejam essa merda, gente. Ele é ruim, gente, não dá isso. Volta. Só pra mostrar a técnica, você faz um exercício pra faculdade de cinema. Assim, ó, gente, parou, essa aqui é a filmagem tal. É isso. Não. Exato. Parou, radicalizou de vez. Ele foi mesmo. Botou 3x4 e foda-se, é assim que é o filme. E toma no teu cu aí o farol. Acabou. Uhum. Agora, pra fazer um negócio que não é nem lá, nem cá, não é profundo, nem raso, e... não fode, nem sai de cima, pô. Sabe o que o Ari Aster precisava? De uma velha empurrando a bunda dele pra ver se ele fazia esse filme. Porque é uma foda maldade esse filme, é isso. Ele é. Ele quis ser um negócio e não fez. Se você tava com medo de ver esse filme porque todo mundo fala que o filme dá medo, vai tranquilo que não dá medo. Agora, eu não me responsabilizo pelo tempo perdido, porque realmente é um tempo perdido. E é bastante tempo. Quanto tempo tem esse filme? Porque pra duas mim parece horas uma eternidade. 20 e tanto. Caraca, uma eternidade. Pra mim foi uma eternidade. Nossa, vai ver o irlandês. O quê? Por favor. Léo, quer completar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Nota 2, não assistam. Eu acho que esse filme é a prova de que você pode botar qualquer merda no mundo que, se tiver umas cenas contemplativas, vai ter gente que vai achar genial e procurar coisas pra justificar as merdas que você fez, tipo Us, né? Outro aí dirigido por Pelé, da comunidade hippie. Então, pra mim, tá no mesmo barco, sendo que eu acho que Us, pelo menos, assusta realmente, tem um sentido até não ter. Já esse filme, ele é desde o começo, tipo, foda-se todo mundo. Não. E Us tem uma coisa. Muitos filmes que eu ando vendo, que estão querendo mostrar assim, uma coisa foda por trás, o poço. E os contaminados, os curados, os cacete aí. eu percebo que, tipo assim, o Jordan Peele se perdeu total na história principal, que era pra ser a camada de cima. Uhum, de Osvânia. Mas ele conseguiu passar a porra da mensagem dele. Esse filme não tem mensagem nenhuma. Eles são um filme raso. Aí eles fingem, jogam uma graminha aqui assim, ó, por cima, pra decora, bota uns bichos assim, bota uns livros de Foucault num canto, bota umas estátuas de Rousseau, umas capivara lendo Rousseau, e aí fala assim, olha, nosso alma foi muito profundo, olha aqui, ó, Freud explica, e é isso, mas não tem nada, não tem profundidade, entendeu? O Us, por mais que a gente ache chato, por exemplo, eu acho fotografia muito melhor, porque tem luz, tem a luz com escuro, com claro, não é essa parada clara, clara, clara, clara, que não assusta, não dá medo, não choca, porque a gente tá vendo tudo muito claro. Tipo, a cena que é mais, assim, assustadora é quando o cara tá com o Tid no escuro. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Inclusive, essa cena que é o início de tudo do mal é a noite. Então, a noite espera o mal, sim. É, porque, tipo... o mal espera a noite. Mal esperei a noite. E então, nenhuma cena me deixou assim, porra, vai dar uma merda aí, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Quer dizer, não tava de noite, né? Tava mais baixo o sol e ele tava dentro de um lugar fechado. Mas assim, foi uma cena num lugar com uma iluminação mais fraca. O Us, ele tem muito isso, esse jogo de com a sombra e tal. E realmente, tem atores melhores e você se importa, entendeu? Eu não tava cagando litros pra Lupita. Apesar de achar a história rasa, eu gostava da família chata. Mas assim, até de June e o marido escroto... Era maneiro, as filhas da Rachel e do Ross lá, pulando, fazendo ginástica olímpica. Beleza. É, pelo menos você lembra dos personagens, você sabe assim, pô, tinha um negócio maneiro nela que elas andavam igual, sabe? E aí quando elas viram, vem a versão evil, também elas fazem igual. Sabe? Tem um detalhe que diferencia ela. Esse não, tipo, as pessoas do culto ali, da vila, eu não sei o nome de ninguém. Eu não faço ideia de quem é. Entendeu? Tipo, tanto faz quem é. Mas aí, Érica, a intenção do cara é realmente que você não se apegue. Só que assim, eu não preciso me apegar a essas pessoas. Eu preciso me apegar aos personagens principais. Eu sei, mas Amanda, não é nem isso. Eu tô falando, em Us, é tipo assim, são eles contra eles mesmos. É a coisa mais escondida ever. É, não tem analogia escondida. É isso aí, acabou. É isso. Agora, ali... É, de novo, ele faz a covardia do Hereditário. Ele bota um monte de runa, ele pega uma coisa de patuaqui, um negócio mistura umas coisas assim, e aí pronto, isso aí aceita. Mas qual a finalidade? Por que que tá acontecendo isso? Tudo qual bem, o limite do humor? Eles precisam de higiene de fora pra poder não ficarem todos como o menino lá que é o escolhido pra ser daquele jeito. Pra ter higiene entre... um cruzamento entre parentes próximos, mas aí ele só pega um cara pra pegar uma mulher. Exato, aí os outros morrem tudo. Podia fazer todo mundo dar uma bimbada antes de morrer, se fosse por isso caso, que eu tô né? falando, tipo, se droga todo mundo, é o quê? Vamos fazer uma rave morgia aqui, aí ninguém vai lembrar no outro dia, eles vão fingir que não aconteceu nada, sabe? Não, porque aí você perde muito da simbologia da parada. Não, ele deixa vazio pra você preencher lacuna. Não é simbologia. Ele cria uma mística, bota rum no caralho a quatro, e aí deixa os espaços que ele tinha que explicar vazio, porque aí o povo fica preenchendo. E porque ele não tem o que explicar, na verdade, né? Exato. Não, porque ele não vai explicar, porque ele não vai se dar o trabalho. Porque ele já teve que pesquisar runa. Mandou a estagiária pesquisar runa lá pra ele. Uhum, mandou a pauteira trabalhar. Mandou a pauteira botar o pintor lá pra pintar os bagulho. O roteiro dele na parede. Aí ele vai, deixa essa casa triângulo e tal. Então é isso aí, gente. Se vira aí, vocês que vão preencher a lacuna. Ah, eu que vou fazer o filme? Ah, vai tomar no cu. Tudo eu nessa casa. Ah, não tem um minuto de paz. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você deixar uma certa escolha pro público, e outra coisa é público, escolhe aí a merda que você quiser, faz seu roteiro. Faz aí o filme pra mim. Isso. Não gostou? Do it yourself filme. Do it yourself filme. Isso é que, que me deixa extremamente puta quando termina um filme e eu tenho que eu mesma criar um final na minha cabeça, porque pra concluir e amarrar um monte de ponta solta que o filme ficou. Não tenho essa disposição. Deixa mais puta ainda, são as pessoas que vêm defender e falam assim, Hereditário mostrou claramente o que era, você reclamou, agora esse deixou em aberto, você tá reclamando também, você não sabe o que quer. Olha, eu nunca disse que eu sei o que eu quero. Até porque se eu soubesse minha vida, ia ser muito diferente. Eu só sei que não quero nada que o senhor me faz. Pois é, ele ainda não conseguiu me conquistar. Tá, o Jordan Peele conseguiu me conquistar em outra mídia. Mas cinema continua na mesma com ele. Não, foi com The Hunters, que eu gostei muito. Também gosto de The Hunters. The Hunters. Mas no cinema eu ainda tô com aquela coisa, tipo assim, já sei que vou me frustrar. Agora, Ari Aster conseguiu me fazer nunca mais tocar em nada que esse homem faça. Eu considerei tanto Hereditário quanto Midsommar, que o Henrique queria ver na época e ver no cinema, e eu já sei que eu nunca vou cometer esse erro de ver o filme desse ano no cinema. Não, Deus me livre. Porque passar raiva pagando... Só alguém me falar assim, esse é ruim de dar a volta, eu espero sair na lojinha, vejo pra gravar. Mas no cinema não, já na lojinha eu pego até se for só ruim. Que não. Se for só ruim, for 2 horas e 20, não. Mas só ruim, for 1h30, beleza. Que todo mundo fala assim, até a Erika, né, falou que a Toni Collette merecia ser indicada, e, né, por mais que o filme tenha um final ruim, eu acho que se ela tá bem, ela deveria mesmo. E aí todo mundo fala que, terror não é indicado nunca, Florence Pugh, com certeza seria, se não fosse terror. E eu fico pensando, se esse homem é tão foda pra caralho, não sei o quê, por que que ele não fez um filme ainda sem ser de terror pra ganhar Oscar? Mas vem aí. Você pode ter certeza que ele vai fazer. Na Florence Pugh foi por Meninas Adoráveis Mulheres Crianças. Mas aí deve ser um filme ok que ela não fica toda... Sim. Até porque é um filme, né, gente? É aquele tipo de filme que você, pra interpretar, você vê as 55 versões anteriores e aí você só pega um pouquinho. Alguém. Olha, eu me neguei a ver esse filme porque tem um filme que tem uma versão que tem aquela menina do Entrevista com o Vampiro, como é que é o nome dela? A Mary Jane? Como é que é, Léo? O nome da Mary Jane? Você que sabe. Você que é Kristen Dunst? Não, né? É Kristen Dunst. É Winona Ryder. Susan Sarandon. Vai tomar no cu que eu vou ver essa bosta aí, ó. Nova, e a melhor versão. Maravilhosa versão. Não precisava ter outra, não. Nem sei que são essas garotas. Pequena mulher do cacete. Vejo antiga. Então, gente... Leia o livro e depois me conte a diferença, porque eu nunca vou ler. Então, gente... É de indignar. Eu tô tão indignada que eu sabe, acho que a gente tinha que fazer um plot twist. Não vai ter terceiro filme. O quê? Não vai ter, porque o Ariasta não tem outro filme. Então não tem como a gente fazer. Faz o seguinte: inclua você o final do podcast. Põe o filme que você acha que mereceria estar com esses dois. Exato. Exatamente. Ou então o filme bom. Qual o filme bom que você indica pra gente ver? Exato. Deixa nos comentários. Estamos tão precisados. Porra. Olha, eu vi dois filmes ontem e hoje, os dois foram em estrela. Olha. Eu tô fazendo chá de calcinha lavado, né? Como é? De chá de calcinha, chá de lavado, pra poder achar filme bom. Olha, tá difícil. Olha. Tá complexo. Olha, não, de terror já desisti. Pra ver, eu tô revendo toda hora Rocketman, Velozes e Furiosos 5 e Resident Evil 5. Nossa, hein? Porra. E TV, filme novo, porque eu estou com medo. Eu já vi Creed 2 5 vezes. Você pode ver filme velho bom também, Érica. Mas eu vi Creed 2. Mas tão bons, mas tô falando. Esses são melhores que os filmes que eu tô vendo. Nossa. Olha. Rápido, me diverte. É, porque esse Resident Evil 5 tá melhor que esses aí, viu? O negócio tá bom. Não, o 5 não é o 6, né? O que eu ouvi é o 6. O 5 acabou a saga ali, não existe 6, não inventa esse número, não existe. Entendi. Então, alguém quer deixar recado? Léo, deixa recado aí. Não, vou lá no seriadores.com.br, vocês encontram os meus hits, né, de sucesso. Ouçam o SED 107, onde tem a grande canção Rola, né? Por remix, Rola remix. Sim. Com a Amanda. Nunca vou perdoar. Legal, e a Amanda também tá lá, no mesmo lugar. Isso, mesmo lugar. Mandy _ Aguiar no Twitter, e é praticamente isso, porque é a única rede social minha que ainda tá ativa. Então é isso, gente. O meu é @bin_erica no Twitter, mas não estou lá, estou no Instagram, @binerica. Né? Mas a Erika, ela é o Los Hermanos do Twitter, entendeu? Toda hora ela volta pra fazer um show, que é o último show, sim. E aí você aproveita e fala com ela rapidinho. Tá, tipo, Tá tipo, esqueci o nome do homem, Elton John. Fazendo o último show há 10 anos. Há 10 anos. Então, é isso, gente. Qualquer coisa, arroba Eric Smalltalk em todas as redes. Obrigada. Voltem sempre. Espero que tenham se divertido. Não brinque com o diabo, que ele aparece. Que? Então, tá. Tchau. Tchau.